Geeks, aqui é o LP e isso aqui não é mais uma democracia. Oi, aqui é a Jessi e quando você ama uma pessoa, se machucar faz parte do pacote. Aqui é o Levan e somos todos The Walking Dead. Droga, roubou a minha frase. Faz parte. Do improviso. Aqui é o Gabriel Tuller e provavelmente eu não sobreviveria tanto no apocalipse zumbi quanto eu acho que sobreviveria. E aí galera, aqui é o Canton e se eu soubesse que o mundo estava acabando, teria trazido livros melhores. Sim, geeks! Hoje a gente vai falar sobre uma série que tem explodido nossa cabeça. Que sexta temporada foi essa? Quem é esse Negan? O que, que ele tá fazendo com nossos pequenos coraçõezinhos sendo destroçados por um taco de beisebol? Nós vamos citar alguns pontos épicos de todas as temporadas. Estou aqui com quatro fanáticos do The Walking Dead e a gente vai seguindo aqui para o nosso próximo bloco, que é o Open Box. Então, fica ligado aí e não desliga do GBR Cast. Bora lá, geeks! Vamos lá falar sobre o nosso Open Box da semana. E... Pera! O que tá acontecendo? Pessoal, se você ouviu esse barulho da internet limitada, você acaba de recordar do seu ano queridíssimo, nostálgico 2004 e 2006, dali da era sem banda larga. E incrível que pareça, o nosso sistema da Anatel, que é a agência reguladora de internet no Brasil, eles querem retroceder aquilo que a internet brasileira era antes. Dá pra acreditar nisso, Cantor? Muito pior que isso. Eles querem fazer com que a gente pague mais por muito menos. Não só voltar ao que era antes, mas fazer com que a gente pague mais ainda por isso. E o absurdo disso tudo é que a gente, se você tá por fora do que tá acontecendo, aqui o limite de internet vai fazer mais ou menos, o limite de internet de banda larga vai fazer mais ou menos aquilo que já é aplicado nos nossos celulares, que é quando a gente exceder esse limite que a gente vai pagar, simplesmente a operadora ela vai vir puff, e vai cortar a sua internet. Isso é um absurdo para que o avanço da tecnologia do Brasil continue em progresso. O serviço de qualidades da Canatel permite para que operadoras como Vivo, Claro, Tim, Oi, Net, já são tudo uma porcaria. E você ainda vai ter que pagar mais por isso ainda, isso é um absurdo. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que o que o GBRcast está tentando falar para vocês sobre a limitação da banda larga. Não só pelos nossos jogos, não só pela nossa navegação no Facebook, Netflix e YouTube, a gente está falando de uma desestabilização inteira da nossa economia. Todas as empresas dependem de internet. Todas as empresas de processamento de dados, a gente está falando de empresas em gerais, precisam de internet. E essas empresas também vão pagar mais pela internet porque elas vão estar limitadas. Então, nem elas vão poder mais ter acesso ilimitado à internet, o que vai parar completamente a economia. Veja quanto depende de internet, por exemplo, uma rede Globo para fazer a transmissão dos seus dados. É um absurdo por si, só por esse objetivo. Muito mais do que os nossos jogos, é a desestrutura inteira do nosso sistema, que já é ruim. Ah, para você ter uma ideia do que ridículo chega a ser isso, o presidente da Anatel João Rezende, ele quer dizer que a culpa da... Gente, é um absurdo, parece piada. Não é Zorra Total e nem a Praça é Nossa. Ele quer dizer que a culpa da pra aplicação do limite da internet é dos jogos online. Cara, que absurdo, como que um cara fala uma coisa dessa, cara? Ele devia estudar antes de falar as coisas. Cara, é pra você ver que o meio político é realmente uma... tá sendo uma desgraça pro nosso Brasil. Ele ainda quer dizer, mais pra frente, que a era da banda larga fixa, ilimitada, acabou. Cara, que coisa mais ridícula. Como isso, agora mesmo, nos Estados Unidos, eles estão estudando uma maneira de colocar o cinema em casa. Agora, saiu outra notícia ontem de que em Nova York, até o final do ano, vai ter internet na cidade inteira. Você tem noção do que ter uma rede de Wi-Fi do tamanho maior do que da cidade de São Paulo? Isso é um absurdo, cara. E se você realmente concorda com tudo isso que a gente está querendo dizer para vocês hoje, assina petições, liga para sua operadora, pergunta para ela se ela vai colocar o limite da internet, liga, cobra, fala que você não vai aceitar. E se ela disser que sim, cancele a sua plano de internet e pegue outro. Se não tiver outro, faz de rádio, faz de tudo, mas boicote mesmo. Nós vamos deixar um link aí embaixo para vocês no Senado, que vocês podem apoiar essa proibição para dessa banda limitada. Então, clica no link, apoia essa causa e vamos fazer isso chegar no Senado. Mas trocando de assunto, enquanto a internet ainda está disponível ilimitadamente, mesmo que é uma velocidade porca, você pode aí adquirir um box da série do Walking Dead. A gente vai estar disponibilizando para você um link e você não pode perder essa chance se você é fã da série. Clica no link, faz sua compra e faz seus comentários também no nosso cast, GBRcast. Também falar sobre a importância de você ouvir o GBRcast logado no SoundCloud. A gente falou no podcast no GBRcast de Pokémon sobre a importância de você ouvir logado. E a gente realmente está preparando uma surpresa para quem ouvir o GBRcast logado. Por quê? Porque a gente acaba conseguindo os dados da onde você está ouvindo, quem é você, o que você tem mais ouvido, para que a gente possa estar fazendo mais programas pro nosso público do jeito que vocês querem. Mas não se preocupem, não vamos divulgar os seus dados para ninguém. Isso, a gente não vai divulgar seus dados para ninguém, mandar seu Orkut, Facebook. Não vamos adicionar você à nossa lista de spam, tudo bem? Então, galera, hoje é o GBRcast sobre a série do The Walking Dead. Grandes expectativas, mas é importante avisar. O GBRcast hoje, ele é lotado de spoilers do começo ao fim. A gente vai falar sobre desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, até o que aconteceu no último episódio dessa temporada que deixou a internet maluca. Todos os fãs de The Walking Dead ficaram loucos. Vamos falar de todos os tópicos relevantes de cada temporada e, meu Deus do céu, nossas teorias sobre o que vai acontecer em seguida. E a gente fica nessa expectativa para a sétima temporada em outubro. Enquanto isso, você pode continuar ouvindo a gente no GBRcast. Cuidado com o spoiler, se você não assistiu, a gente vai colocar os minutos também na timeline para você ouvir até a parte que você já assistiu ou tudo mais. Então é isso, pessoal. Então até 7 de maio com o nosso novo podcast. Nós estaremos lá com o Open Box. Fique com The Walking Dead. Yeah! você? Otário! É, você aí no tanque. Tá bom aí dentro. Space rain by the heat producer town. Mapping out constellations of the place I know so well. É, o primeiro episódio do The Walking Dead é um, pra mim, é um dos episódios mais épicos de todas as séries que eu já vi até hoje. Pra mim, se o Rick morre no final do episódio, pra mim o filme ali já podia acabar e ser um filme perfeito, de 1h10. É um arco perfeito. Você vê o meio que, entre aspas, o desespero, a redenção e do Rick e tudo mais. Isso faz com que o episódio seja sincero naquilo que os diretores e os roteiristas querem passar pra vocês. O que vocês acham sobre o primeiro episódio da série? Bom, o que eu acho, assim, ele é um excelente episódio introdutório. Porque o The Walking Dead, ele desde o início, ele não faz questão de te mostrar ou de te falar de onde que veio o vírus ou o que aconteceu exatamente com o mundo. Então, eu acho que o legal é que realmente é aquilo, a gente sabe tanto quanto os personagens, né, sabem das coisas. Então, a gente, através dos olhos do Rick, a gente passa a conhecer o que era o mundo antes, a gente vê como é que era o mundo antes de acontecer aquilo tudo. E depois que ele acorda, a gente passa a aprender junto com ele o que aconteceu com o mundo e o que tipo de loucura tem acontecido, né? Então, ele é um excelente episódio para te mostrar o que aconteceu, é um excelente episódio para te introduzir ali dentro e te instigar a pensar o que está acontecendo aqui, cadê minha família, cadê meus amigos, cadê as pessoas que eu conheço, eu estou no hospital, o que eu estou fazendo, por que eu estou sozinho, e essa série de questionamentos levantada, né? A jogada... Isso é verdade. A jogada do Além disso, a gente também tem o crescimento do Rick no primeiro episódio, a gente vai descobrindo como que o mundo está... como as coisas estão acontecendo, e a gente vai tendo cada vez a surpresa, como se a gente fosse o Rick mesmo, como se a gente estivesse descobrindo também todas as coisas, como você falou. Isso é bem legal do primeiro episódio. A jogada A jogada do Como eu achei muito sensacional, cara. Que você tem uma introdução bem curta no começo da série, na fase do tiroteio lá, do começo do episódio. E aí você põe o seu personagem principal para dormir, e depois de, sei lá, a série não te revela quanto tempo que ele dormiu, e de repente o hospital tá tipo virado de ponta cabeça, e cara, que hospital horripilante, cara, é para botar... E é sensacional, sensacional esse início, né, esse primeiro episódio, principalmente essa parte que ele já desperta do coma, a jogada... De câmeras, a cena como é gravada, ela te dá a impressão realmente, te deixa confuso, tal como o Rick tá. Então, assim, é uma coisa que te traz pra dentro mesmo do episódio, é sensacional. Você sente a aflição do personagem, sabe? Quando, cara, tipo, quando ele vai passando, ele vai. Você vê realmente a jornada do herói no Rick totalmente no primeiro. No primeiro episódio, você vê ele se sentindo confuso, a parte dele na casa dele chorando, sabe, desesperado pela Lauren, pelo Carl, sabe, e aí depois ele tem, entre aspas, um mestre que guia ele, que é o Morgan, que é o cara que a gente vai passar a odiar depois, e você vai vendo a evolução do personagem. Depois, no final do episódio, você vê, cara, que redenção que o personagem teve, né? Sim, é bem por aí mesmo. Então, eu acho que o mais importante da série é você ter um primeiro episódio que te chame para assistir os próximos. Né? Ele te deu o gancho e ele continue te instigando a querer conhecer um pouco mais daquele mundo. Então, a nível de apresentação de mundo, ele é perfeito nesse sentido. Então, eu acho que o primeiro episódio ele cumpre bem o papel de te chamar para a trama, de te mostrar o que está acontecendo, e sem ser uma coisa muito lenta ou sem ser muito explicativo, né? Que muita gente erra na hora de apresentar um mundo, apresentar uma série, ele quer te mostrar tudo de uma vez o que está acontecendo e não acaba não desenvolvendo nada direito. Então, eu acho que essa jogada de colocar a gente... sabendo tanto quanto o Rick o que aconteceu com o mundo é uma coisa que nos faz querer assistir o resto para ver o que afinal aconteceu, o que tem acontecido e tal. E aí você fica com essa dúvida na cabeça, tipo, do porquê, né, de ter acontecido isso, né? A gente tem agora Fear the Walking Dead contando um pouco sobre de como o mundo virou, né, o tempo que o Rick esteve em coma. Mas ainda não é revelado, e eu acho que nem vai ser revelado, quando o vírus começou a se instalar na humanidade. Quem lançou o vírus ou como instalou o vírus. Até algumas entrevistas do próprio Kirkman falam que não vai ser revelado da onde veio o vírus, né? E isso é uma coisa que, tipo, realmente que é algo surpreendente, né? Porque você vê... no decorrer da história, e é algo que para eles que estão ali tentando sobreviver é irrelevante, sabe? Saber quem jogou o vírus, porque para eles o importante mesmo é sobreviver naquele lugar. Uma das coisas mais engraçadas em The Walking Dead é que eu acho que o fato do Rick ter conseguido encontrar, cara, eu acho que é muita sorte mesmo do cara encontrar o primeiro grupo de sobreviventes, e no primeiro grupo que ele encontra tá a bendita da esposa dele com o bendito do filho dele no grupo. Vocês não acham isso uma pura coincidência? De certa forma é uma... É uma coincidência, sim, mas uma boa coincidência. Se bem que também não tinha muito como fugir disso, né? Porque eles estavam ali próximos de Atlanta. Então era meio que óbvio que uma hora ou outra eles iam acabar se encontrando. O que eu acho engraçado nesse primeiro grupo é que tá todo mundo muito cru, né? Ninguém ainda sabe muito bem o que fazer. E eles acabam montando uma espécie de acampamento com um trailer e tudo mais. Coisa que hoje em dia, depois mais avançado, você vê que isso é meio que uma loucura, né? Você ficar só com um trailer e um acampamento no meio do mato. E sem ninguém, sem muros, sem nada para se defender. Apenas com um cara em cima do trailer vigiando 24 horas. Exatamente. É legal você ver esse início assim da primeira temporada e notar que eles começam a tentar entender como que funcionam as novas leis, digamos assim, do mundo, né? Como é que o mundo está funcionando a partir de agora. E você vê também que eles têm muita esperança de que aquilo é meio que passageiro e o governo, ou seja lá quem for, tem uma saída e tem uma solução para isso, né? Eles ainda têm esse tipo de esperança. Você vai avançando um pouco na história, você vai vendo lá na primeira, lá na quinta, na sexta temporada, você vê que realmente o governo criou alguns abrigos, mas que foram realmente abandonados a Deus dará. Né? E isso, sim, eles pensaram que o governo ia criar isso em vários lugares, só que não houve isso, né? Não houve. E aí, cara, foi cada um por si e Deus por todos. E até nessa questão da sorte propriamente dita do Rick, né, encontrar o grupo dele mesmo, aliás, a esposa com esse grupo, além do local, né, Atlanta, pelas proximidades ali, a gente vale ressaltar também o tamanho daquele grupo, né, encontrava com Dale, Shane, tinha um número considerável de pessoas. E eu lembro até que no começo ali, aquela cena épica do Rick junto com o saudoso japonês, onde tudo ali começou a puxar uma coisa a outra e culminou com o Rick encontrando com a Laurie. aquela cena no vagão, no tanque, cara. Que cena é aquela, né, cara? Coreano. Que cena é aquela, cara? A gente tem algo que incomodou todos os fãs. Que a gente teve... O The Walking Dead é uma série engraçada, né? Que a primeira temporada teve 6 episódios só. É 6, né? Se eu não me engano. Foram 6 episódios. E no final da 6ª temporada acontece algo chato, cara. Chato. Que me incomodou muito em Maze Runner. Que foi o fato de querer explicar as coisas cientificamente. E nossa, numa série, laboratório. É, a parte do laboratório. E por que que eu misturei aqui Maze Runner com The Walking Dead? Porque praticamente o cara meio que chama você, ele, sabe, ele grampeia na sua testa um idiota. E eu, cara, e eu me senti assim no final de Maze Runner, no primeiro filme. E no final de The Walking Dead eu também me senti um idiota. Poxa, eu tô começando a entender, não precisa rabiscar pra mim do que tá passando, cara. E eu acho isso achei uma coisa totalmente desnecessária. Ainda bem que eles não seguiram essa linha na série. E depois explodem o negócio. É, depois eles explodem o negócio ainda. E eu achei isso totalmente fora do contexto, cara. Totalmente. Na dúvida, você tem um botão de autodestruição ali, tá tudo certo. É porque a gente tem que ter na cabeça também que a série ela não foi produzida por um canal fechado, como o HBO, por exemplo. Ele é um canal mais aberto, né? Você precisa explicar isso pro público médio. Porque se você deixar muita ponta solta, assim, ou se deixar muito sem explicar alguma coisa, as pessoas acabam largando a série no meio. Óbvio que a gente que está interessado, ou que a gente já está acostumado com esse tipo de narrativa, a gente acaba querendo ver mais e tal, mas a televisão aberta ela não pode jogar com... não pode contar com essa dúvida, né? Ela não pode contar com o benefício da dúvida das outras pessoas. Mas o que eu vi, é o que eu vi que o pessoal reclamou muito, não é nem questão da explicação, mas sim de como foi explicado, entendeu? O mundo que a gente existe, o lado tecnológico, assim, sabe? Ele já deixou de existir em The Walking Dead. Então, eu acho que ali a parte do... tipo assim, se aparecesse algum médico ali e, sei lá, cortasse a cabeça do zumbi e explicasse, olha... mesmo se eu cortar a cabeça do zumbi, o zumbi não morre, sabe? Eu vou ter que enfiar uma coisa na cabeça dele pra ele morrer. Se fosse assim, eu vi muita gente falando sobre isso. Se fosse desse jeito, a galera não ia reclamar tanto quanto dessa parte mostrando a cabeça, mostrando a filmagem que o cara fez da esposa dele. Aí depois do cérebro, da parte do cérebro que apenas de instinto fica funcionando e tal. E usando muito parte tecnológica. E o The Walking Dead não é isso. Isso foi a parte de reclamação que o pessoal mais teve. Sim, sim. É porque, assim, acho que a gente não comentou, mas a série ela veio dos quadrinhos, né? Derivada dos quadrinhos. E os quadrinhos, eles são bem adultos. Eu até... são bem adultos, assim. E ele tem cenas muito, muito gráficas e... é meio agressivo até. É. Meio não, é bastante agressivo. Ele traz um tom muito dark. Muito, muito. Eu não diria dark no sentido de obscuro, mas eu diria que ele é muito gráfico no sentido de violência. Então ele vai mostrar coisas bem fortes, como estupro, como perda de membros, torturas, explosões de cabeça e etc. Criança, de seres humanos. Criança, isso, assassinato de mulheres grávidas e crianças e etc. Então, eu acho que você tem que dar essa um pouco dessa amenizada quando você vai pra televisão aberta. Obviamente que se fosse feita, se ela fosse produzida por uma HBO, por exemplo, até pela própria Netflix, que agora é queridinha de todo mundo, eu acho que ela seria com certeza censura maior de 18 anos e seria teria uma temática um pouco diferente. É que deu com o Dead 16, né? Você tem razão. Deu com o Dead 16. Aí pega nisso também. Mas é isso que é o problema, né? Às vezes a gente fica entre ser perfeito ou ter audiência, né? E aí eles preferem Sim. ter audiência, né? Que é o que paga o salário de todo mundo naquele lugar, né? E é justamente o que eles vão levando pro decorrer das temporadas, né? Justamente esse embate entre a fidelidade com a obra que já é existente, né? A HQ, e a questão de segurar o público. E é uma questão que a gente vê ao longo aí de várias temporadas, né? Sim. É, perfeito. Mas voltando ao lado científico ali, eu, na época que eu assisti, eu não lembro de ter desgostado tanto assim, apesar de achar chato essa parte. Mas eu acho que ela foi, de certa forma, necessária para provar ou para mostrar para aqueles personagens que eles foram meio que desenvolvendo ao longo da temporada, mostrar que realmente não tem esperança nenhuma, né? Não tem. Se os militares chegaram na base militar, que teoricamente seria o lugar de consolo e que todo mundo teria as respostas que eles estavam buscando, e não tem. Então, eu acho que, de certa forma, essa parte, apesar de chata, eu entendi como necessária nesse sentido, né? De começar a tirar as esperanças das pessoas e esse tipo de. Trazer esse tipo de pensamento. Uma volta. Isso, exatamente. De que o mundo realmente não tem mais volta, né? Agora é daí pra frente. Vamos ver como é que a gente vai reconstruir isso. É mais ou menos isso. Nós não estamos seguros com ele. Esconder uma coisa dessas de nós? Por que precisa dele? Só vai te levar para o buraco. Não. O Rick fez muito por mim. Você é o capanga dele. E eu sou um fardo. Você merece mais. O que você quer? Um homem de honra. Rick tem honra. Acho que a gente devia arriscar. Não seja tola. Não há comida, nem gasolina, nem munição. O que foi isso? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um guaxinim, um gambá. Um zumbi. Precisamos ir embora. O que estamos esperando? Para que lado? O som veio de lá. De onde nós viemos. É. A última coisa que precisamos são todos saindo correndo no escuro. Não temos os veículos. Ninguém vai embora a pé. Sem pânico. Não é isso. Eu não vou ficar sentada esperando outro bando de zumbis. Temos que ir agora. Ninguém aqui vai a lugar nenhum. Faz alguma coisa. Eu estou fazendo. Eu estou mantendo esse grupo junto, vivo. Eu estive fazendo isso o tempo todo, a todo custo. Eu não pedi por isso. Eu matei meu melhor amigo por causa de vocês. Vocês viram como ele era. Como me provocava. Como nos comprometeu. Como nos ameaçou. Ele encenou a coisa toda pro Randall. Me levou para meter uma bala nas minhas costas. Ele não me deu escolha. Ele era meu amigo. Mas ele veio atrás de mim. Minhas mãos estão limpas. Talvez seja melhor vocês ficarem sem mim. Podem ir. Eu acho que é um lugar para nós, mas talvez seja apenas uma ilusão. Talvez eu esteja me enganando de novo. Por que vocês não vão e descobram por vocês mesmos? Me mandem um cartão postal. Podem ir, a porta está ali. podem fazer melhor? Vamos ver até onde vocês vão chegar. Ninguém vai? Ótimo. Mas eu vou dizer uma coisa. Se ficarem, isso não é mais uma democracia. E aí o centro de onde eles estão de pesquisa vai pro ar, explode tudo, e eles são obrigados a caminhar pela estrada, né? E isso faz com que eles acabem meio que eles estão, se minha memória não me pegar, eles estão meio que não sabe para onde eles vão, até que uma fatalidade acontece, né? O Cal leva um tiro bem quando eles estavam observando um alce. E aí vira totalmente a história, né? Porque aí a gente tem vários personagens que vão fazer com que The Walking Dead se torne totalmente diferente. Que são vários personagens que entram na história que acabam com que The Walking Dead se torne aquilo que ele é hoje. Já que ia falar um pouco dessa segunda temporada, falar que eu acho ela bem chata. Ela é isso. Ela é muito arrastada. Mas a gente arrastada. Não chegou na quarta ainda. Quando chegar na quarta. O que eu gosto dessa temporada? É a temporada de um dos que eu gosto. Mano, ela é bem legal. Eu acho que, tipo, quando o Cal, né, ele leva o tiro. Eu acho que na primeira temporada você começa odiando o Cal, o moleque chato, sabe? Tipo, ele é uma pessoa muito chata e parece que esse tiro meio que acorda ele pro mundo. Mesmo ele sendo uma criança ainda, né? Ele ainda é uma criança, mas ele é uma criança chata, sabe? E meio que, tipo, esse tiro faz com que ele acorde pro mundo que é o mundo que ele tá hoje. Que não é o mundo de conto de fadas. Na verdade, quando... No começo, na primeira temporada, o Cal ainda é muito criança e ele quer o tempo todo estar atrás dos adultos, tentar fazer as coisas que os adultos estão fazendo. Isso. Tanto que ele quer sempre ir atrás do Shane, do Rick, até um pouco final da temporada. Só que ele não entende, ele ainda é muito criança e não está entendendo qual que é a gravidade da situação, qual que é os perigos. E ele acha que ele tem que estar fazendo as coisas com os adultos, que ele quer fazer, né? Aí acho que por isso que acho que dá pra ver esse lado meio chato dele, porque ele é uma criança que fica em cima dos adultos, tentando ser mais, como eu posso dizer? Amadurecido, é, porque ele não fica lá com as outras crianças o tempo todo, ele quer ficar junto com os adultos. Acho que até os próprios adultos meio que forçam ele a isso, né? Eles querem que o Carl estude, que faça dever de casa, que faça esse tipo de coisa que ele fazia antes, né? Então acho que os próprios adultos meio que querem que... Não, você tem que viver a sua vida como criança e tal. Acho que isso vai sendo desconstruído ao longo das temporadas, mas nesse iniciozinho eles ainda tratam o Carl como criança porque eu acho que eles acreditam que o mundo ainda vai voltar a ser o que era. Então ele precisa estar preparado para quando voltar, né? Justamente, essa desconstrução do Carl, né? Aliás, esse amadurecimento dele no decorrer das temporadas acontece justamente nesse ponto que o Tuller falou, quando eles vão cada vez ficando mais desesperançosos, né? De ter aquele mundo perfeito de volta. Então, à medida que eles vão se conformando de que não, essa daqui é a nossa realidade agora, eles vão tratando diferente o Carl. Não tem como deixar de citar que quando o Rick veio pro grupo, ele acaba que separa um casal, né? E o casal era a esposa dele com o melhor amigo dele. Que coisa, né? Que situação. Que situação. E aí a gente acaba, cara, o Tuller já citou algo aqui, mas sobre a HQ, Mas também posso citar algo que a diferença da Lori da HQ para a Lori da série. Que antes da série chegar, a Lori da HQ ela era whatever, né? Tanto faz. E só que, cara, quando veio a Lori da série, era um ódio, mas um ódio tão grande dos fãs pela atriz, cara, que nem parecia que ela tinha feito a Sarah do Prison Break, sabe? Que você tinha torcido pra ela ficar com o Michael, sabe? E você tinha vontade de estrangular a mulher, porque ela tava dando sopa ainda pro Sean, né? Que nessa temporada faz uma das coisas mais absurdas, que é quando eles estão fugindo da escola, ele deixa, não lembro agora se é um filho do Herschel, ou se é acho que é filho do Herschel, né? Ou não sei se é cunhado. E aí ele... Genro do Herschel pra trás, e os zumbis devoram o cara pra ele conseguir fugir. E depois no espelho você vê a mudança de caráter dele, quando ele raspa a cabeça e ele fala, cara, daqui pra frente não tem volta. Eu vou fazer de... Ele parece que ele, sabe... Eu vou fazer de tudo pra essas pessoas sobreviverem, até se eu tiver que entregar pessoas desconhecidas à morte. Eu recordo da reação do Rick depois, com tudo isso acontecendo, né? E a gente vê que essa questão de fazer tudo pelo grupo é uma ideologia que depois a gente vê que outras pessoas também vão aderindo a ela. Que eu lembro que essa primeira morte, essa primeira... essa questão que o Shane acabou matando o parente do Herschel para poder sobreviver e conseguir levar o medicamento pro Carl, se eu não me engano. Nossa, aquilo lá foi impactante, porque até então era só matando zumbi, matando zumbi, matando zumbi. Aí começou a treta ali entre ser humano, aí o negócio já foi outra pegada. Então foi impactante pelo contexto e pela morte em si. Sim, e o interessante da gente ver, por exemplo, essa relação do Shane, da Laurie e o Rick, é que aparentemente o Rick ele meio que estragou o que estava acontecendo ali, porque a Laurie e o Shane já estavam super bem, né, lidando como se fosse um casal mesmo. Então, quando o Rick volta, a Laurie se vê meio que dividida entre voltar a ter o casamento que ela tinha com o Rick, que não parecia ser um bom casamento. Parecia ser um casamento meio morno, né? A gente vê isso ao longo da série. No primeiro episódio, você já vê a conversa do Sean com o Rick, e o Rick falando sobre o casamento dele com o Sean. Isso, exatamente. Você vê que o casamento não tá indo bem. Então, um casamento morno e tal, etc. E ela teve a chance de, entre aspas, recomeçar com o Shane, que era um amigo do Rick, e talvez tornasse muito mais fácil. Mas uma outra coisa da segunda temporada que eu acho que foi meio... Que eu achei ruim e foi bem arrastado é realmente a fase da Sofia, né? Eles ficaram praticamente metade da temporada toda só na busca da Sofia. Só procurando a Sofia. E eu acho, sim. Eu acho realmente... ficou muito arrastado. Ficou muito arrastado. Só que... Sim. O último... acho que é Medium Season, né? A Medium Season foi totalmente cabulosa, cara. Sabe? Eu achei o episódio... Pra mim, ele é o top 4 do The Walking Dead. Dos episódios, cara. Porque, cara... Uh-huh. A atuação da Carol, da atriz que faz a Carol, cara, foi sensacional, cara. Você vê a cara de bunda do Sean, sabe? Tipo, do que eu faço agora, sabe? Ele dando de machão, ele dando de bonzão, eu vou abrir esse negócio, eu vou quebrar tudo, eu não quero nem saber, e de repente todo mundo, ele mata todos os zumbis, e aí o último zumbi que sai é a Sofia, cara. Ladra, nossa, aquele lá foi... Cara, ela é a última a sair, chocante. E ela é a última a sair, cara. Aquele episódio, eu lembro até hoje, cara. Eu pausei o computador, E eu fiquei tipo assim, mano do céu, cara. Acho que é porque todo mundo tava esperando que tinha uma certa esperança de que a Sofia fosse ficar viva, né? Porque a gente ficou tantos episódios, mas tantos episódios procurando ela, que no final foi acabou sendo bem emocionante essa parte dela saindo do celeiro e a Carol chorando, e também teve toda aquela aproximação da Carol com o Daryl também. Então foi bem legal e foi bem emocionante por causa disso tudo, né? Eu lembro que teve uma parte lá que tem uma frase que eles falam, que o Daryl fala pra Carol, né? Olhe apenas para as flores e tal. Foi bem bacana, e daí no final você sente toda a emoção, né, de todo mundo que tava procurando aquela menina, né? E eu acho que foi por isso. E a pegada eu acho que, tipo assim, foi meio, eu achei, tipo, sabe, realmente foi uma reviravolta muito grande, porque na HQ, quem morre é a Carol, e a Sofia fica viva, e a Meg que adota ela, entendeu? E na série é o contrário, quem morre é a Sofia. Então, tipo assim, todos os fãs ficaram, caraca, tipo, mataram a menina, sabe? E tipo, ficou algo muito surpreso, sabe, dela estar ali no celeiro. Eu lembro, cara, que eu falei assim, mano do céu, cara, que foi isso? Foi o primeiro episódio de The Walking Dead que eu me senti, tipo, mal, sabe? Mal mesmo por assistir aquele episódio. E toda uma discussão também sobre como a Sophie virou zumbi, né? Que não mostra na série. É. O pessoal também sempre discute isso daí, se foi o Ortiz. Alguns falam que ela tava morta desde o primeiro episódio. Há várias especulações aí na internet, mas a verdade mesmo fica cada um aí saber o que, que acha que acontece, né? Cada um usa sua imaginação e leva além, né? E tem uma coisa que a gente não falou ainda sobre essa segunda temporada, é que o pessoal do Herschel, eles acreditam que os zumbis, eles não são zumbis, não são pessoas mortas, eles têm recuperação, né? Só uma doença e etc. Tem toda uma questão religiosa envolvida também, questão de vida, de pessoas, eles na verdade estão vivos, etc. Que eu acho que é uma discussão interessante, pelo menos na minha opinião, porque nesse universo do The Walking Dead não existem zumbis, eles não conhecem o que são zumbis. O George Romero não fez lá Noite dos Mortos Vivos, não tem Madrugada dos Mortos, não tem, eles não tiveram esse tipo de contato com, que nem a gente tem, né? A gente sabe o que aquilo é zumbis, tanto que em momento algum na série eles chamam de zumbis. É meio como fala a palavra? Claro. Contraditório, porque em Fear the Walking Dead, que é o mesmo universo, eles conhecem a palavra zumbis, entendeu? Tem um menino lá que é um nerd, ele usa a palavra zumbis, entendeu? Ele até fala, dá na cabeça, que é na cabeça que mata, e mesmo sem o exército saber, porque ele já sabia que tinha jogos, alguma coisa assim, de zumbis na internet. Na verdade, desse do The Fear the Walking Dead, o rapazinho, esse é um garoto lá que é da escola, ele tem muito contato com a internet, então ele fica vendo os vídeos e fica vendo as informações, como se tivesse alguém, o pessoal vai jogando na rede o que tá acontecendo. Porque até tem uma parte que o pessoal, o pessoal da escola fica vendo o vídeo do primeiro morto lá sendo, tipo, um cara lá que tava no meio de uma ambulância lá, atacando os policiais, e daí eles veem tudo isso pela internet. Daí eu acho que essa informação chega até ele dessa forma. Mas eu acho que ele ainda consegue explicar, o Levan, que assistiu aqui a temporada inteira, o Levan consegue explicar melhor pra gente. É bem por aí mesmo, igual a gente falou dessa questão, né? do rapazinho nerd lá, que eu não me recordo o nome dele, né? Ele se diz que já tá preparado, que ele já tá vendo sinais. E é meio aquela questão de que, igual a gente aí, que se alguma coisa acontecer, a gente vai falar, não, a gente já tá preparado, já tava esperando que acontecesse alguma parada desse tipo. Então ele é mais ou menos isso aí. Então a hora que o negócio fica feio mesmo, ele fala que já tava preparado e já vem com os jeitos e trejeitos de como a coisa funciona. Ali no caso do Herschel, o que que eu vejo? Primeiro que eles estão ali numa fazenda que parece ser um pouco afastado, né? E segundo, pela própria ideologia do Herschel, da família dele, o pessoal é religioso, né? Que eles fazem questão de colocar isso, né? Que eles são religiosos e que eles esperam que de alguma forma aquilo ali vai ser contornado e que ali ainda é um ser humano. Então, por conta disso, eles têm esse receio de estar matando. Então, eles decidem, não, vamos trancar todo mundo, porque um dia vai ter um jeito aí de trazer de volta. Mas, né, enfim, e aí, foi. E aí o Glenn descobre, né, que existem zumbis dentro, ele conta pro Sean, e aí do Sean faz aquele escarcel todo, e aí a gente descobre que a Sofia está lá dentro. E... o Sean, ele só vai piorando, até que um dia o Rick e ele estão é como se fosse a Rússia e os Estados Unidos na Guerra Fria, né? E acaba que uma hora ou outra ia explodir. E foi bem no final da segunda temporada, né, que o Sean estava conversando com o Rick, e aí o Rick não consegue ver outra opção a não ser matando o próprio Sean. E aí ele vai e mata o, digamos assim, entre aspas, o melhor amigo dele. E aí ele meio que difere as coisas, né? E aí é nessa parte que também que tem a parte... quando a gente vê o amadurecimento do Cal, né? Que eu falei no começo da segunda temporada, que ele vai e dá um tiro na cabeça do zumbi do Sean, que foi a coisa que mudou pra caramba a visão de todos pelo Cal. E a diferença é que nos quadrinhos não era assim, né? Nos quadrinhos ele mata o Shane ainda vivo. Isso, o Cal mata o Shane ainda vivo. E depois acontece a invasão de zumbis na fazenda, que é aquela correria pra todo lado pra tentar se salvar. E daí que a gente tem a divisão do grupo, né? Pela primeira vez a gente tem o grupo do Rick se dividindo. A gente tem o grupo principal indo para um lado e o outro grupo, a Andrea consegue fugir. A Andrea consegue fugir, mas ela não consegue encontrar o grupo. E até uma questão interessante ali do finalzinho da segunda... que é o aparecimento da Michonne, né? Se eu não me engano, no finalzinho da segunda. Isso, ela aparece com os justamente dois... os dois Walkers, companheiros dela ali. E salva a Andrea. E a gente ainda tem a frase mais épica do The Walking Dead, que é quando o Rick vira pra todo mundo do grupo e fala que isso não é mais uma democracia. Ali ele conquistou todo mundo, cara. Dali não tem mais... não tem mais volta. A gente sabe que dali o Rick vai ser líder daquela turma até a série acabar. Temos muito o que conversar. Na terceira temporada, a gente tem os... O grupo foi dividido, né? E o grupo do Rick, com o pessoal, eles vão seguindo, né? Vão tentando... No começo, antes deles chegarem na prisão, eles ficam tentando sobreviver com o mínimo que eles têm e tudo mais. Enquanto a Andrea, que ela é resgatada pela Michonne, né? Ela vai iniciando uma amizade com a Michonne, até que ela chega antes ela chegar em Woodburn, né? E o que vocês acham sobre essa chegada do grupo de Rick na prisão, toda a limpeza que ocorre, porque a prisão por dentro tá lotada de zumbis e tudo mais. O que vocês acham? Uma das coisas que, nossa, foi sensacional nessa temporada, assim, que todo mundo vai lembrar, é quando eles estão fazendo a ronda, né, na prisão, daí eles encontram aqueles dois prisioneiros, né? Nossa! Até que, eu não lembro o nome dos dois, eu sei que um fica depois provisoriamente no grupo do Rick e o outro tá meio assim, não foi muito com a cara do Rick e tal... E ele tenta matar o Rick, empurrando ele por um zumbi, daí ele fala, shit happens, né, merdas acontecem. Daí o Rick só olha pra cara dele, então beleza. E taca a foice na cabeça dele lá, o facão. Nossa, aquilo lá foi... Foi totalmente inesperado, né, cara? Que a faca lá enfia na cabeça do cara, pum, e não solta, sabe? Então beleza, então, blau, toma facada. E nessa limpeza que eles acham, né, esses prisioneiros dentro da cadeia lá. E aí que o grupo do Wiki começa, eles vão limpando a prisão por alas, né. Eles limpam eles vão fechando a prisão e vão fechando e vão jogando os zumbis para as outras alas, enquanto eles vão matando os zumbis que vão remanescendo. E a estratégia é realmente uma estratégia de guerra, né. Porque eles vão jogando os zumbis pro outro lado e vão sobrando os zumbis remanescentes. Enquanto a gente tem a chegada da Andrea e da Michonne lá em Ondibur. E a gente vê a cara linda do governador. Tão bonitinho, tão fofinho. Mal sabia o que eles esperavam lá do outro lado. Simpático, boa pinta. Nesse ínterim também já vão surgindo rumores do bebê, né, da Lauren. Isso. E vai culminar depois num final muito interessante para essa temporada. E eu acho que a Lauren ela já é engravida na segunda temporada, né? E aí você fica naquela. E aí? A menina é filha do Sean ou é filha do Rick, entendeu? Você não sabe. Fica naquela Bentinho e Capitu, né? E aí, é do Escobar ou é do... É o Raquel. Você não sabe de quem é o filho. Então o Rick prefere acreditar que é dele, né? Você vê um desenvolvimento muito... desenvolvimento muito arrastado lá em Edinburgh com a Michonne e com a Andrea, a parte do porque, cara, quebrou totalmente, essa temporada quebrou totalmente a HQ. Eu acho que a terceira temporada ela foi culminante para mandar embora o diretor e contratar outro, porque o diretor da série ele foi trocado na quarta no meio, como se troca um diretor no meio da quarta temporada, cara. Foi culminante, porque uma das personagens mais importantes na HQ, que faria toda a diferença hoje, é a Andrea. E sim. Ela foi totalmente descartada, cara. A morte da Laurie foi algo que... É outro ponto que a gente fala sobre a evolução do Cal como personagem. Você vê a... Agora fugiu o nome da menina, cara. Da filha do Rick. Judith. Você vê o Cal ali e ele tá realmente pronto, cara, pra fazer qualquer ordem que a mãe dele mandar. E você vê que ele tá ali esperando a qualquer momento a mãe dele falar assim, filho, vai. E aí ele vai dar um tiro, cara, de misericórdia na mãe dele. Você pensa, caraca, tipo, o menino tem que, 12 anos? Mais ou menos essa idade. E mas, antes ele tinha feito o parto dela, né? Ele tinha feito o parto dela, entendeu? E aí ela acaba morrendo no parto, né? E ele dá o tiro pra que ela não vire zumbi. E ele leva o filho do até o Rick, até que gera aquele meme, né? Do Rick, não! E aí mostra a cara do Rick. Do Rick. É tipo isso. Aí gera aquele meme lá. E isso, cara, já é o segundo ponto de evolução do Cal, né? Que é realmente aquela coisa que tá. Aquele menino tá saindo do casulo e ele tá sendo. Eu, pela mim, na minha opinião, como fã, ele está sendo moldado pra substituir o pai. Ele tá sendo moldado pra substituir o pai. Porque, a gente precisa ter na cabeça também que não dá pra ser tudo Ctrl-C, Ctrl-V da HQ, né? Não. Que os atores envelhecem de uma forma muito mais rápida do que na HQ. É. Na HQ você pode ter um ano de coisas acontecendo em, sei lá, 100 edições. E na série não dá pra você fazer tanto isso. Então acho que eles tentam dar uma acelerada de vez em quando no que acontece, alguma modificada aqui e ali, também pra isso. Porque o menino, o Crawl, ele cresce muito rápido, né? Ele cresce literalmente, né? No sentido de ficar mais velho mesmo. Teve um negócio muito... praticamente, tipo assim, imensurável. Você pega o Cal da segunda e o Cal da terceira, parece outro moleque, cara. Sabe? Porque ele... O ator, ele cresceu muito entre a segunda e a terceira temporada. Você vê um menino, uma criança, na segunda temporada. E na terceira você já vê um Cal com o Rick dando bica na porta e a casa abrindo. E o Cal já mira para um lado, o Rick já mira para o outro. E aquela loucura, você fala, meu Deus, que temporada vai ser essa? Mal sabia a gente que seria uma das piores. Mas a gente já vê, cara, que tipo, o Cal já mudou totalmente a coisa, a maneira dele pensar. Eu acho que é aí que, tipo, que mostra aquilo que a gente tava falando, né? De que o Cal era tratado como um garotinho, como um menino, porque o mundo ia voltar ao seu que era, ele precisa estar preparado, saber matemática e inglês e essas matérias assim. E a partir dessa temporada, né, da terceira e da quarta temporada, eles entendem que o mundo é outro e não tem mais volta. Então, nada mais justo do que o Carl amadurecer como pessoa e se tornar um homem, né? Isso é verdade. E a partir desse momento, o Carl ele desenvolve um papel muito fundamental, né, dentro ali da prisão. Igual você disse, essa já sintonia que depois ele tem com o Rick, de enxergada no bicuda, ele vê, ele vasculha, não é mais aquela criança que tem que ser protegida, né? A evolução que ele teve depois que ele fez o parto da mãe e o assassinato ali, o tipo de misericórdia, foi uma coisa assim que, nossa senhora, gigantou o personagem de uma maneira ímpar, né? Ele traz ele dos coadjuvantes e coloca ele como os personagens principais da série. Ele não é mais um personagem coadjuvante, não é aquela criancinha que aparece de vez em quando. Ele realmente tem um arco agora a ser seguido na série. Ele é o personagem principal da série. Ele é um dos personagens principais da série. E com isso, a gente, com essa correria toda, a gente acaba tendo um desenvolvimento muito grande entre a guerra, entre o Old Boar e a prisão. que é aquela coisa que você fica, sabe? É realmente, aí você passa a ter o confronto do governador, né, que é o Philip, e o Rick, que eles estão, o governador, ele quer acabar com o Rick. Agora eu não me lembro qual é o motivo, eu acho que não tem motivo dele querer acabar com o Rick, simplesmente eu acho que é por força, por medo ou algo do tipo, agora eu não lembro, vocês podem me corrigir. Eu tô lembrada do seguinte, que teve uma parte que o Rick, ele invadiu o Woodbury e atrás da Andrea também. Que foi assim, a Michonne, ela sempre viu que aquele lugar não era um lugar que tinha coisa boa. Tinha alguma coisa de errado lá. E ela acaba saindo de Woodbury e deixa a Andrea. Aí ela encontra o pessoal do Rick, né? É verdade. E daí depois eles vão atrás da Andrea. E daí até que tem uma parte que o Rick, ele chega a invadir o Woodbury. E daí que tem todo esse conflito, esse problema com o Rick, seja também pra ver quem que dá a entender que ele é o todo poderoso, ele pode tudo e não ia deixar um cara que invadiu lá sair totalmente limpo, né? E fora que teve a questão também da Michonne entrar lá em Woodbury e assassinar não, né? Mas matar a filha zumbi do governador, né? É verdade, tem essa aí. Então, várias coisas foram culminando na guerra. E nessa que a gente, no segundo episódio, que a gente vê um retardado mental que se transformou no irmão. É, as coisas mudaram, né? Que era um cara que não tinha nada a ver com nada, se tornou um dos ícones hoje de Walking Dead. E um retardado mental que queria, sei lá, eu acho que ele queria matar alguém do grupo, tendo a mão decepada pelo Rick, que é o caso do Merlin, no segundo episódio. E, por incrível que pareça, na terceira... Quem cortou a mão foi o próprio Merlin. É isso, o Rick. Ele foi preso pelo... O Rick prende. Salvar. É verdade. É verdade. No prédio lá, daí ele teve primeira que cortar pra poder... Isso, eu meu. Prende ele. Vai, parte. Eu meu. E aí... Anos mas atrás, eu tô lembrada que eu acho que nessa parte que o Rick invadiu, não foi nem pra pegar a Andrea, não. Lembra que teve uma parte que o governador, ele acaba pegando a... A Meg e o Glenn. Agora que eu tô lembrando. Uhum. Ele pega e começa ele prende os dois, né? E daí foi nisso que o Rick foi atrás deles lá em Woodbury. E aí a gente tem a entrega do Merlin com naquela conversa do Merlin, do Rick e do Philip, que é o governador, e eles acabam que entrando realmente em guerra, né? Só que do lado da prisão, a gente tem um massacre no final da terceira temporada, que foi um massacre do Rick contra o grupo do governador. O que vocês acharam dessa tal primeira guerra entre o Woodbury e a prisão do Rick? Eu, pra ser sincero, essa primeira aí não me agradou. Foi assim. Foi criado foi criando uma tensão entre os dois. Eu lembro do episódio que tava que o Rick e o governador, eles sentam pra negociar, né? Eles vão até a casa lá e ficam os capangas do lado de fora lá, o Martin Hayes, o pessoal do Rick, eles conversam lá. E vai criando conflito, vai gerando uma coisa que culminou numa coisa assim que não me agradou. Eu esperava muito mais desse episódio, né? E assim, particularmente, não me agradou muito nesse aspecto. Teve também uma coisa que foi interessante, né? Principalmente pro pessoal que já acompanhava o quadrinho, que foi não digo a introdução, mas foi quando o Tyrese se firmou no grupo do Rick, né? Porque até então ele tinha aparecido, mas estava meio como um andarilho, tava, saiu da prisão, foi pra Woodbury, ficou um tempinho lá, depois voltou pra prisão e falou, não, aqui é o meu lugar. Mesmo surgindo o Tyrese na série, um outro personagem roubou a cena dele completamente na terceira temporada, que foi o Daryl. Ele sai do anonimato. Realmente o Daryl, ele na primeira e na segunda ele era um personagem coadjuvante totalmente. E ele na terceira temporada ele sai do anonimato e vira o braço direito do Rick. E aí você vê o crescimento dele até a parte que ele encontra o irmão dele morto, né, pelo governador. E aquela cena realmente é uma cena, tipo assim, pra mim não foi uma cena forte, mas porque eu não sou tão fã do Daryl assim. Mas pra galera que é fã do Daryl e viu o Merle morto ali na frente do Daryl, e aquela cena, aquela atuação do ator que fez o irmão do Daryl, cara, foi realmente muito boa a atuação dele. E foi bem assim desenvolvido no sentido de que ali eram dois personagens que, embora muitas vezes distantes, o Daryl por várias vezes falou do relacionamento dele com o Merle, né? Eles, embora distantes, mas ele era o irmão dele, que ele tinha um laço, né, afetivo bem, bem forte com ele. E ali você vê que ele morreu e ele vendo o irmão transformando em zumbi, vindo atacar e ele tendo que dar o golpe de misericórdia. Então, foi uma coisa assim bem impactante, né? Foi bem simbólico, né? Foi muito simbólico. Foi a hora, porque o Daryl era o irmão mais novo, meio que subjugado pelo Merle. Então, quando ele tem que dar esse golpe de misericórdia nele, é como se ele estivesse libertando. Acho que é mesmo, entre aspas, rito de passagem que o Carl passou quando ele teve que fazer o parto e matar a mãe dele e tal. Depois daqui é a reviravolta que acontece no personagem, né? Ele se torna outra pessoa depois daquilo. E você vê o Daryl na guerra totalmente, cara, tipo, ele vai, cara, chega a ser até cômico, né? Na cena da guerra, ele pega, atira a flecha, ele pega a mesma flecha que tacou no zumbi, depois ele usa o zumbi como escudo, sabe? E nessas cenas assim que ele vai mostrando, cara, esse cara é um ninja, sabe? E aí, ele é um imortal no apocalipse zumbi, é um cara que não morre. Não morre. Ele é um imortal. E a gente ainda tem a cara, aquilo que, como eu disse anteriormente, o atestado de demissão do diretor da terceira temporada, que foi a morte tosca da Andrea. Alguém, eu não sou capaz de opinar sobre isso. Alguém pode opinar? eu acho assim, eu na época não acompanhava os quadrinhos. Eu fui acompanhar depois, mas por questão de spoiler mesmo. Mas pra galera que acompanhava o quadrinho já sabia de todo o desenvolvimento da Andrea, de toda a importância dela, nossa, aquilo ali foi assim um negócio que não se faz. Não se faz uma coisa dessa, não. Pra mim, ali foi uma morte muito besta, porque a personagem até então ela teve uma construção bacana. Ela tinha um status de cabulosona que depois a Carol herdou, né? Mas até então a Andrea era a que matava e mandava matar. E teve uma morte tão estúpida, né? Foi presa ali junto com o Milton, se eu não me engano, o nome do cientista que... né, que morreu ali, que ficou ali, né, e porventura depois matou ela. Então, foi uma coisa muito, muito, muito besta, né? Foi totalmente besta, cara. Só pra te poupar do comentário. Totalmente besta. É que todo mundo achava que ela era, durante a segunda temporada, ela foi se tornando bem forte, porque depois da morte da irmã dela, ela teve muito contato com o Dale, né? E ele que foi ensinando a ela a como se defender, utilizar a arma e tudo mais. E na segunda temporada foi onde ela cresceu bastante. E depois que ela conheceu a Michonne, ela começou a aprender muito mais sobre sobrevivência, como elas tiveram que ficar um tempo lá só as duas antes de chegar em Woodbury, né? E daí você vê toda essa evolução do personagem pra depois ele ter uma morte tão pior, vamos dizer assim, porque realmente ela não soube, ela quis ficar entre os dois lados, né? Que foi o lado do governador e também do Rick. Ela ficou no meio do muro, tentando tentando fazer a paz lá, e no final ela sabia, ela tava na cara pra todo mundo saber que o governador era ruim, mas pra ela, ela ainda tinha alguma coisa, tinha o sentimento dela por ele, e foi por isso que aconteceu a morte. Então foi uma morte boba e que todo mundo pensava que ela seria muito mais forte, né? Sim, e até a morte dela, assim, ela foi boba até a maneira de mostrar a morte, sabe? Foi uma falsa sensação de eles quererem criar uma tensão ou uma agonia na hora que ela estivesse morrendo, mas foi tosco demais, cara. Eu não gostei, sabe? Podia matar, mas matava direito, cara. Mata direito. Mostra, pelo menos mostra que ela tá morrendo, né? Porque ela nem isso mostra que ela. Que a, não, pelo menos ela não mostra ele mordendo ela ou algo do tipo. Simplesmente a câmera muda pra trás da porta. E ela gritando, sabe? A gente não sabe até hoje se ela morreu ou o que aconteceu com ela, entendeu? Porque na nossa cabeça ela morreu, mas a gente não sabe se ela gritou porque ela conseguiu se libertar ou algo do tipo. Então, isso foi totalmente explicado. Isso não foi nada explicado. E isso gerou uma revolta tão grande que a MC mandou embora o diretor, cara. E pra culminar ainda... ainda teve a droga da guerra que teve no final da terceira temporada, que foi cara, simplesmente eles chegam botando terror, o grupo do Felipe chegando botando terror, de repente o Rick dá meia dúzia de tiro, mata meio pelotão do Felipe, daí de repente eles estão discutindo, a gente não vai entrar em guerra mais não, o Felipe vira pro lado, atira em todo mundo e mata todo mundo, cara, só sobra, acho que, se não me engano, só sobra o Martinez. E aí, eu falei assim, mano, como assim? Ele virou pro lado e matou todo mundo, e os soldados dele, sabe? Total descontrole dele. E aí, pra ajudar, o Rick ainda vai lá em Woodbury, leva um ônibus da alegria lá e traz todo mundo que tá naquele lugar pra morar dentro da prisão, cara. Nossa, aquela cena eu achei ridícula. Traz todo mundo pra morar, inclusive até o Greg do Todo Mundo Viu, o Chris morar na prisão também. É, veio o pacote completo, E cara, foi... Ó. Mas eu acho que uma das coisas desses motivos é que, lembra quando no começo que a gente tava falando que quando eles encontraram aqueles dois prisioneiros... Que um Rick tentou fazer com que entrasse no grupo. Aí depois eles encontraram o grupo do Therese, da Sasha. E daí eles colocaram juntas, né? Aí eles viram que deu certo, né? E daí eu acho que a partir daí eles começaram a colocar o pessoal de Woodbury. Que eles achavam que era um pessoal bonzinho, né? Pra tentar começar a entrar no grupo. O problema é que esse pessoal de Woodbury era comandado por um retardado louco, que era o Philip, governador. Um cara psicopata que tinha a supostamente, entre aspas, filha dele, que ele tomava conta, entendeu? E aí simplesmente a Michonne entrou lá e matou a filha dele, e ele ficou mais piradão ainda. E aí a Michonne foi lá e enfiou a faca no olho dele, colocou o tapa-olho lá e tentou ser o marrento da série. E detalhe que, tipo, eles tentaram amenizar de novo essa parte, esse embate que tem a Michonne e o governador, né? Mas nos quadrinhos, cara, eu fiquei meio agoniado quando eu vi no quadrinho que ela fez. No quadrinho é bem feio, cara. É feio demais. O que assim, os dois sabe? Fizeram um com o outro, né? Porque o governador Sim. também, que o governador faz com ela, não é de se fazer com ninguém, cara. Nem lugar nenhum. Sabe, cara? Sim, sim. É horrível. Eu acho que é por isso que você tem uma diferença um pouco assim acho que uma diferença grande entre o governador dos quadrinhos e o governador que foi apresentado pra gente na série. O governador dos quadrinhos, ele era um cara mau, sabe? O primeiro contato que ele teve com o Rick, ele arranca a mão do Rick fora. E você vê que o cara é mau aí, né? Pelas atitudes dele, o que ele faz com a Michonne, etc. Então, você acaba pegando raiva dele, você entende que ele é um cara mau mesmo, e ele quer controlar, quer dominar, quer matar, etc. Na série, eles botaram um ator bonitão pra fazer, um cara meio charmoso, que não sei o quê, e deram alguns outros motivos, tentaram aprofundar um pouco o que é o personagem dele, mas sem, na minha opinião, sem muito sucesso. Eu não fiquei comovido pela história dele, não. Ah, eu particularmente não tenho nada contra o governador da série. O que eu não gostei mesmo é de algumas cenas, algumas partes do roteiro, né? Que é a parte que... Porque o cara é pago, ele é pago pra fazer o que o roteirista pede pra ele fazer. Então, o que eu achei mesmo, tipo, a parte que ele vira pro lado e atira em todo mundo e sai matando, o trecho da parte da guerra, dele ter ficado com a Andrea, então, tipo, eu já acho muito forçado. Eu poderia atirar em todos. E vocês revidariam, eu sei disso. Mas ganharíamos e vocês morreriam. Todos vocês. Como eu disse, não precisa ser assim. A escolha é sua. O barulho só vai atrair mais deles para cá. Quanto mais esperarem, mais difícil para saírem daqui. Temos que fazer alguma coisa. Deixa com seu pai. Estou conversando. Podemos matar o governador agora. A 40 metros. Eu atiro bem. Posso acabar com isso agora. É, vou começar uma confusão maior ainda. Tem que confiar nele. Pra onde estão indo? Pro ônibus, vamos? Não. Você sabe do plano, é pra lá que a gente tem que ir. Carol falou pra ser forte. Pra gente se proteger. Eles têm armas. A gente também devia ter. Temos que ajudar. Eu acho que vocês têm uma hora de sol ainda. É melhor arrumarem as malas. Quanto mais esperarem, mais difícil para saírem daqui. Nós podemos... Nós podemos viver juntos. Tem bastante espaço para todo mundo. Mais do que o bastante. Mas não acha que minha família dormiria bem sabendo que você está sob o mesmo teto? Podemos viver em blocos separados. Nem precisamos nos ver até estarmos prontos. Pode dar certo. Você sabe que pode. Poderia. Mas não dá. Não depois de Woodbury. Não depois da Andrea. Olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil. O fato é que vai ser bem mais difícil do que ficar aqui atirando uns nos outros. Mas eu não acho que temos escolha. Nós não. Vocês têm. Não vamos sair. Se tentar forçar, vamos resistir. Como você disse, os tiros vão atrair mais deles para cá. Eles vão derrubar as cercas. E sem as cercas, este lugar é inútil. Agora, podemos viver todos na prisão. Ou nenhum de nós vai. Depois consertamos as cercas. Não! Você! Você de rabo de cavalo, é isso que você quer? É isso que qualquer um de vocês quer? O que a gente quer é o que vocês têm. Ponto final. Tá na hora de você cair fora, seu cuzão. Já lutei contra ele antes. E depois, aceitamos os antigos amigos dele. Eles se tornaram líderes do que nós temos aqui. Agora baixem suas armas. Entrem por aqueles portões. E serão um de nós. Vamos esquecer tudo isso. E ninguém mais vai morrer. Todos os que estão vivos até agora. Todos os que chegaram até aqui. Fizemos todos os tipos de coisas só para ficarmos vivos. Mas ainda podemos voltar. Não estamos tão perdidos. Ainda podemos voltar. Eu sei. Nós podemos mudar. Mentiroso. Depois dessa guerra, a gente acaba tendo o arco mais lixo do The Walking Dead. O arco isso, viu? Mais lixo, que é o arco do vírus. Cara, que coisa mais ridícula. Sabe? Você já tá lidando. Você tá lidando com mortos-vivos. E aí você ainda tem que lidar com o vírus. Você ainda vai perder tempo com isso. Você passa meia temporada, cara. Sabe o que, que é meia temporada? Você passa meia temporada. Você espera. Mano, você espera de abril até outubro. Pra falar que o arco principal da sua série favorita vai ser sobre um vírus? Caralho, não dá, mano. Não dá. Mas o vírus, ele se fez necessário porque no final da terceira temporada a galera meio que tira todo mundo de Woodbury e vai todo mundo morar na prisão, né? É. Então você precisava de um subterfúgio pra poder matar toda aquela gente. Não tinha como desenvolver tanto personagem. Então, é uma cagada assim, tentando cobrir a outra cagada, né? Então, na verdade, ali também, o que, que aconteceu? Durante o desenvolvimento da pseudo-doença aí do vírus, houve um desenvolvimento também do governador novamente, né? É. Tentando ali, com a troca do soterista, voltar um pouco atrás, né? E dar um novo objetivo pra ele, o porquê de invadir novamente a prisão, fazer uma guerra decente e, ao mesmo tempo, juntar um exército, né, novamente. Então, esse subterfúgio da doença, foi justamente pra, ao meu ver, foi justamente pra isso, pra dar um gás ali pra eles desenvolverem o governador novamente, juntar um exército e aí sim atacar decentemente a prisão. É porque, querendo ou não, você ia ter que, digamos assim, fazer uma barriga ali no meio pra, na galera da prisão, pra poder desenvolver o governador, né? É. Então você, ou você ia mostrar todo mundo convivendo em paz e harmonia e tentando aprender a plantar e só isso, ou você inventava alguma outra coisa pra tentar dar um drama um pouco maior, né? É, daí eles colocaram. Aí o que eu detestei da doença. Aliás, duas coisas que eu detestei desse início, que não foi prova, a doença em si, mas foi o fato dela sumir sem muito. Ah, sumiu, acabou a doença, já era. Sem muita explicação nesse sentido. E a outra coisa foi uma tentativa de retomar novamente o Cal na vida normal dele. Tanto é que no começo ele enterra a arma dele, junto com o Rick, agricultor, né, no comecinho da temporada. Nossa, aquilo lá foi caminhar pra trás, na minha opinião. Foi tortura, né? Mas acho que muita gente não sabe, cara, mas esse arco do governador, muita gente odeia, mas é um arco que eu gostei. Sabe por quê? Porque neste arco do governador, ele mostra um trecho do livro do The Walking Dead. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro The Walking Dead, que o governador, ele fala o nome dele de verdade pela primeira vez. Uhum. Dele não é Philip, o nome dele é Brian. O Philip, quem era o irmão dele. Não era Ah, sim, aham. Uhum. Não era ele mesmo. Não era ele mesmo. E no livro, cara, é muito surreal quando você lê o livro. É muito... Aí vai, tipo... depois eu vou falar os minutos pra você pular, se você não quiser ouvir o spoiler do livro. Mas, no livro, você lê o livro todo achando que o governador que você tá lendo, né? Que é o Philip que você tá lendo no livro, é o Philip que você conhece. E no final do livro, você, cara, tudo aquilo que você leu, nada daquilo é o Philip que você conhece. E sim, o irmão dele. E o irmão dele, cara, é um cagão. Então, o governador, na verdade, ele é um cagão por inteiro, cara. Sabe? E realmente ele é assim. Né? Ele passa o tempo... Ó, ele não mata, ele não come carne... No começo ele não come carne crua, ele não faz uma porrada de coisa. E depois você vê o governador na série, que é o mais ou menos, tal. Mas se você for ver o governador da HQ e comparar com o governador dos quadrinhos, cara, é sinistro, cara. A transformação que o personagem teve ao assumir a imagem do irmão, sabe? E isso eu achei muito, muito transformador, muito, cara, sabe? Explodindo realmente minha cabeça. E isso foi que ele acaba, através desse papo de que, ele é uma nova pessoa. Porque pra mim, quando eu ouvi ele falando que o nome dele era Brian, pra mim ele tava querendo enganar a moça lá, né? Que eu não lembro agora o nome. Mas não, é algo realmente relevante. E ele vai e transforma aquilo no motivo para a Segunda Guerra contra a prisão do Rick. Não, acho que não tem muito mais o que desenvolver além disso, né? Tem a expulsão da Carol, que eu acho que uma criação. Acho que é a partir daí que a personagem Carol, ela ganha uma participação um pouco maior na série. E ela ganha uma importância maior dentro da série, né? Porque você começa a ver os dramas dela e tal, e até a mudança dela. Porque no início do seriado, ela era uma mulher que apanhava no marido, que era subjugada e etc. Perdeu a filha e tudo mais. E a partir da terceira ali pra quarta temporada, ela já começa a virar outra pessoa. E aí, ela faz, né? Primeira ação que ela fez, independente de todo mundo. Foi uma decisão que foi tomada por ela. E foi a primeira vez que ela fez algo pelo grupo. E ela mostrou que ela tava... Mostrou o lado mais forte dela, o lado que ela tava desenvolvendo, né? Que antes ela era muito... dependente de todo mundo, pelo todo histórico dela, que ela apanhava do marido e tudo mais, né? Ela é uma mulher muito submissa e tudo mais, e daí ela começa a tomar algumas atitudes durante a quarta temporada, né? E é nessa segunda guerra contra o governador que a gente acaba tendo uma das coisas mais, sabe, de tirar o fôlego mesmo, né? Que se a primeira foi totalmente tanto faz, assim, sabe? Tipo, esquece, ninguém lembra mais disso. A segunda foi realmente pra vir com... Teve o tanque, né? Teve o tanque de guerra. Isso, foi show de bola. O tanque passando por cima da prisão. O que, que foi aquilo, cara? Sabia não. Aquela... Nossa senhora, e melhor do que aquilo. Foi, aliás, melhor entre aspas, mas foi a morte do Herschel. Na Nossa, frente mas... de todo mundo, né, cara? Melhor morte, na minha opinião. E ainda, você ainda pega a espada da Michonne, que não tava cortada... Que não tava bem afiado, né? Então ele vai tá, tá, tá. E vai, tipo, como se fosse um machado. A espada, sabe? Tipo, cara, que cena cabuloso, cara, sabe? E o Lula, cruel. E aí, essa realmente foi uma morte que você sentiu, né? É. Até pelo que a Meg, e a Beth, a reação delas, né? Você sente que elas perderam mesmo e tal. Eu acho que foi uma das mortes, assim. Diferente daquela da André, que a gente tava falando agora há pouco, né? Ela realmente, você sente a perda dele. E você vê o desespero, sabe? Da cara da Meg, da irmã da Meg também. E você, cara, você olha assim, tipo... E o Herschel, ele, você vê um arco totalmente do... De novo, né? Você vê o Morgan no primeiro episódio... Sendo o mestre do Rick, mostrando pra ele, cara, o mundo que você conhecia já não existe mais, o mundo que você vivia não existe mais, e agora você tem o Herschel trazendo um pouco mais de, sabe, tipo, de sabedoria vida, pro Rick. Sabedoria pro Rick, sabe, que ele tem que lidar com as coisas da maneira correta, e aí tanto o Rick convence o Herschel, quanto o Herschel vão convencendo, os dois vão, sabe, um sendo ali, sabe, um ancião do lugar, e quando você vê a cara do Herschel olhando, sabe, tipo, pronto, agora eu posso descansar em paz, eu fiz a minha parte, e aí, e a cara dele, ele morre sorrindo, sabe, e ele vê realmente que, cara, que eles não vai ter mais volta depois daquilo. Não sei se vocês lembram, mas teve uma parte que eu acho que também, o que aconteceu do Herschel, também acho que ninguém esperava que ele ia morrer, porque lembra que no começo do... quando eles entraram na prisão, o Herschel, ele é mordido por um zumbi e ele acaba perdendo a perna. Perdendo a perna. Não sei se vocês estão lembrados. Então, verdade. Assim, eu pelo menos não achava que ele ia morrer, porque poderiam ter matado ele antes, né? Mas daí o Rick cortou a perna dele, e daí ainda conseguiu fazer com que ele não virasse zumbi, né? E daí no final ele acaba morrendo, né? E também teve toda a relação dele com a Meg, que é a filha, a Beth, e também com o Glenn, né? Que teve a relação dele como sogro, né? Toda aquela Sim. parte. Então, eu acho que ninguém esperava, né? Que ele fosse morrer. Pelo menos não, né? E foi totalmente surpresa, né? Porque quando você vê a Michonne do lado, né? Todo mundo achava que provavelmente a única pessoa que ele poderia matar era a Michonne, né? E ele, de repente, decide matar o Herschel. E foi realmente surpresa. Eu acho que é aí que mostra que realmente o governador, ele é um cara mau. Acho que quando tem essa quarta temporada, né? É quando a série meio que... ela tá começando a voltar pros eixos de mostrar o governador realmente, ele é um cara mau mesmo, ele mata um cara que é inocente, ele tinha tudo pra matar Michonne, que foi a mulher que furou o olho dele, que brigou com ele e fez tudo aquilo, mas ele mata o Herschel, que era o sábio, o ancião lá daquele grupo. É meio que ele, como se ele tivesse destruído um pilar, né? Ele leva um pilar daquele grupo e fala assim, mesmo se eu não vencer essa guerra, um pilar vai comigo. E depois que o tanque invade tudo lá, não tem mais o que... Não tem mais o que seguir. Os zumbis já invadiram tudo a prisão e não tem como mais voltar. Então cada um, é a segunda vez que o grupo do Rick ele se desfaz. E aí só que dessa vez se desfaz mesmo. E aí a gente tem outra metade de outra temporada totalmente arrastada, cara, de cada um, contando a história de cada um. E aí vai grupo por grupo, pessoa por pessoa. Acho que a gente tem um episódiozinho ali do Rick ficando meio doido e o Cal trazendo meio que ele pra tona, sabe? E a gente acaba meio que... eu não vou dar muito a fundo dos delírios do Rick nessa parte aí da terceira e da quarta temporada, que não vale a pena. Foi muito, muito arrastado. Foi muito arrastado. Foram episódios graças a Deus, só pra mostrar ele naquela doideira dele ali, e depois ele em coma, não digo, mas na parte dele do descanso. Nossa, foi horrível. Mas a boa notícia nessa segunda metade aí, que foi bem arrastada, foi a introdução, né, do Abraham, do Eugênio e da Rosita no grupo, né? Mas eu acho que essa parte é na quinta, não é não? Que eles aparecem? Não, é na quarta que eles estão. Que eles começam a caminhar pra Terminus e, se eu não me engano, o Glenn acaba encontrando com eles. É que o Glenn ele encontra e o Glenn tá atrás do. Da Maggie, que não. É verdade. Quando ocorre a guerra lá, a invasão da prisão, todo mundo se separa, né? Porque o Glenn ele fica pra ajudar o pessoal e a Maggie vai com o pessoal naquele ônibus embora. O ônibus da alegria. Isso, ele se separa. Exatamente. Nossa, mas no Terminus, no Terminus já fica o Abraham, Rosita e o Eugene lá dentro, tem certeza? Ah, junto com a Tara, com a Tara também. Eles se encontram dentro do container. E quem vai e daí você sabe quem salva, né? Mas eles se separam e quando eles chegam lá no término são onde eles se encontram todo mundo, né? Que todo mundo acaba levando a mesma direção, que é a plaquinha da salvação, né? Continuando aí na quarta temporada, no Terminus, o santuário dos humanos, que é como o pessoal de lá costuma se identificar, tem uma frase muito interessante que quando o Rick, o Daryl, a Michonne e o Cal, eles passam por uma sala e tá escrito assim: nunca confie, nós primeiro sempre. Naquele momento que eles entram na Terminus, eles não entendem essa... Fica meio que, o que será que isso significa? E logo depois eles descobrem que são pessoas que são canibais. Nunca confie, nós primeiro sempre. Tem uma história, né, da Garrett, da Mary e do Alex que eles não eram pessoas ruins e eles se defendem assim, de que eles fizeram o que era necessário para se defenderem das pessoas que eles abriram o local, mas é... Como que você se defende de comer nas outras pessoas, né? Tem até uma doença, tá? Quando você come coisas da própria espécie, você começa a ficar doente. É uma proteção que todos os animais têm. Mas uma coisa interessante mesmo é que eles se apresentam como um santuário, como uma esperança, como uma irmandade que você tem opção de você fazer parte ou não. Se você não fazer parte, você vai ser comido. É o que é meio macabro, assim, a princípio. Mas eles acreditam piamente que eles estão fazendo algo certo, uma forma de proteger das pessoas, dos zumbis, sei lá. A grande questão do Terminus também é que você tem que parar para pensar um pouco da realidade deles, né? A gente viu, não defendendo os canibais, lógico, mas tipo, A gente viu durante 4 temporadas as dificuldades que o grupo do Rick passou para obter alimento. E até a gente acabou vendo na 5ª e na 6ª temporada a obtenção da dificuldade de alimentos, né? Você vê que quando mais pra frente, né, a Meg, ela vai entrar em um acordo com uma das comunidades lá de Washington. E até ali, eles ainda estão passando necessidades por suprimentos. E você percebe, tipo, caraca, você imagina a que ponto que essa turma chegou pra pensar na possibilidade de matar seres humanos pra poder comer eles. É sinistro, cara, é muito sinistro. Você vendo isso na parte de quando eles chegam em términos, né? Que é quando o portão é fechado. É você chegar a um ponto assim tão... Eu não sei se é baixo, mas um ponto tão extremo da condição humana que você passa a comer outros seres humanos, né? Pra sobreviver. Eu fico com um pouco de medo, assim, porque isso mostra o potencial que nós, seres humanos, temos frente a algumas dificuldades que nós temos ao longo da vida, né? Então, você ser colocado a condições extremas, assim, leva a atitudes extremas. E uma vez eu vi não lembro qual foi, um vídeo no YouTube do cara perguntando por que nós não devemos comer seres da nossa própria raça. Ele explica lá que quando a gente come uma própria carne nossa, assim, sei lá, você vai comer um estômago de outra pessoa, o seu próprio estômago identifica que a carne do seu próprio estômago é uma carne que ele tem que digerir. E aí você se começa a desintegrar por dentro. Cara, é muito... Exatamente. É muito sinistro. A Letícia estava me explicando um dia que é uma doença que toda espécie desenvolve quando começa a praticar canibalismo. É uma proteção natural para todas as espécies, para elas evitarem o canibalismo. Mas tem animais e tem até humanos que desenvolveram, e na Austrália acontece isso lá com os aborígenes, e tem um pessoal, que eu não sei se é no México, que até conseguiu desenvolver eles mesmos conseguiram superar essa doença, e eles desenvolveram uma outra doença mais forte do que a natural, que afetava mais o cérebro do que o próprio corpo mesmo. Mas é muito interessante. Devia já ser o que o pessoal de término já estava tendo, né? Já afetou a cabeça, o coração, tudo. É que é um pouco chocante, né, pra gente essa situação, mas não é muito longe quando você compara isso com a escravatura, por exemplo. Escravidão. Quando você compara isso com a escravidão, é uma mesma situação. É que é muito chocante pra gente hoje pensar num canibalismo, mas é a mesma situação, assim. Se você parar pra pensar, né, quando os colonos chegaram nas Américas ou na própria África mesmo, eles encontraram muitas tribos e eles se comiam, cara. No jeito, lógico, gente, no jeito de comer comida. Mas entendemos, cara. E aí, isso fez com que, caraca, as pessoas que eram, entre aspas, civilizadas, né, também não dá muito pra se falar que é civilizado alguém que pega e corta a barriga de um índio achando tudo, mas tudo bem, isso é outro podcast. Mas não dá pra você chegar no lugar e achar que aquilo ali é normal. O ser da própria raça comer outro ser, outra pessoa. Não tinha guarda no portão. Estava aberto. Eu pedi pro padre fechar. Vai. Eu não trouxe isso. Acabou entrando sozinho. Sempre farão isso. os mortos e os vivos. Porque nós estamos aqui. E os que estão lá fora vão caçar a gente. Vão achar a gente. Vão tentar usar a gente. Vão tentar matar a gente. Mas nós vamos matar eles. Vamos sobreviver. Eu vou mostrar como. Eu fiquei pensando. Fiquei pensando quantos de vocês eu vou ter que matar para salvar as suas vidas. Mas eu não vou fazer isso. Vocês vão mudar. Eu não me arrependo pelo que eu disse ontem. Eu me arrependo por não ter dito antes. Vocês não estão prontos. Mas terão que ficar. Agora terão que ficar. Um dia a sorte acaba. Você não é um de nós. Você não é um de nós! Pete, para com isso, Pete. Fica longe de mim. Para com isso, Pete. O que você está fazendo? Fica longe de mim. Você não vai querer fazer isso, Pete. Não chega perto. Não vai querer fazer isso, Pete. Sai de perto. Por favor, Pete. Para com isso. Sai de perto! Fred! Fred! Fred! Não! Não! Não! A culpa é dele! Não! A culpa é dele! Não! Oh, meu amor! A culpa é dele! Rick! Vai em frente. Rick? Isso nos leva ao começo da quinta temporada, que é quando a gente tem a volta da nossa Highlander, que é quando ela volta, né? Ela substitui a Andrea no papel, né, da atiradora de elite, e bota para explodir tudo num dos episódios que eu acho mais cabuloso de todos os tempos. Que é a abertura de quando os canibais colocam... Ali os diretores já começam a brincar com o seu coraçãozinho, jovem zumbi. Que eles colocam enfileiradinhos dois caras nada a ver lá. Aí vem o Glenn, o Daryl e o Rick por último. E transforma aquilo no maior lamaçal de sangue que The Walking Dead já teve, cara. Cara, Oh, eu achei muito nojento esse episódio, cara. Muito nojento esse episódio. E quando ele corta a cabeça do primeiro. E aí ele corta a cabeça do segundo. E quando você vê... Não corta não, né? É um taco de beisebol na cabeça do primeiro, depois ele corta a cabeça. Depois ele taca... Aí você já vê o taco de beisebol e você fala assim... Tô esperto com esse taco de beisebol aí com o Glenn, cara. Pior que é uma tensão que é criada, né, cara? É, e... Pra quem conhece os quadrinhos, fica com uma tensão. Você fala, é agora. E o interessante dessa primeira parte ali, os primeiros episódios, né, é que eles presos lá dentro daquele container, eles já montaram um plano de ação de quando aquilo lá abrisse, de quando o pessoal abrisse, o que cada um ia fazer e tal. Então você vê a coesão que tem o grupo e como o Rick conseguiu liderar todo mundo, até o Abraham, é o Abraham que entra nessa hora, não é? O pessoal que tava com o Abraham. Isso. Que se junta com ele, né? Você vê que a capacidade... Isso, é. A capacidade do Rick de começar a liderar e de colocar cada um pra fazer alguma coisa. É interessante você ver o grupo maior se formando. E o Rick vai conseguir conduzindo tudo, né? Ele vai falando, vai montando uma estratégia já, tipo... Coitado, entre aspas, das pessoas que moravam em Terminus, né? Mal sabiam eles que eles tinham acabado de enfrentar um governador da vida, né? Então, quando eles prenderam eles dentro do vagão, o Rick já tinha uma estratégia. Já tempo que ele ficou dentro do vagão, o Rick já tinha montado uma estratégia toda. E, entre aspas, ele ainda tinha um as na manga, sem saber que era a Carol. Né? E aí a Carol botou tudo pro ar, explodiu tudo, e que pra mim esse episódio entrou no meu top 5 também. Porque, cara, a ação da Carol salvando a equipe, não tem o que falar, cara, sabe? Tipo, a maneira como ela agiu, sabe? Você comparar a Carol da primeira temporada com a Carol dessa parte... Mano, parece até, se falar que é a mesma atriz, você, a pessoa tá falando, pô, tá de brincadeira com a minha cara que é a mesma atriz, né? E não, o crescimento dela foi muito grande, né, durante esse tempo no The Walking Dead. Ela saiu de ser uma simples senhora que apanhava do marido e uma mulher de meia idade que apanhava do marido e era super frágil pra uma super badass que consegue mexer com armas, explodir, usar bazuca e etc. Você é uma mulher independente de fato. Literalmente, né? Com o andar da carruagem, eles conseguem escapar do Terminus. E eles acabam encontrando uma das pessoas que tem uma das histórias mais sinistras do The Walking Dead, que é o Padre Gabriel. Tuller, conta um pouco mais da história do Padre Gabriel pra galera que tá ouvindo o podcast. O Padre Gabriel, eles encontraram no meio do caminho, né, uma igreja completamente fechada e só o padre lá dentro. E a gente vai descobrindo ao longo do tempo que, na verdade, ele se trancou lá dentro e ele não deixava que ninguém entrasse, por mais que ele escutasse os gritos de todo mundo. Então, ele se trancou lá dentro da igreja, ficou com os suprimentos dele, ficou com... tudo que ele tinha lá sozinho, e enquanto as outras pessoas lá fora gritavam e pediam ajuda, ele não ajudava ninguém, etc. E isso fez com que ele, cara, se remoesse por dentro, né, durante a chegada, praticamente a chegada do Rick, meio que começou a mostrar, é que o desenvolvimento do Padre Gabriel na HQ pra série é muito diferente. O Padre Gabriel na HQ ele desenvolve mais rápido. O Padre Gabriel ele desenvolve mais. Enquanto na série o Padre Gabriel só vai terminar de se desenvolver no final da sexta temporada. E isso faz com que a galera odeie esse personagem, literalmente. E por quê? Porque mais pra frente, né, ele acaba se tornando o maior X9 que The Walking Dead já teve. Então, depois que essa parte que o Padre Gabriel começa a meio que confrontar a galera do Rick, falando que o posicionamento deles estão errados, a galera que sobrou dos canibais volta para tentar atacar o Rick. Só que o que acontece? Acontece duas coisas, né? Aparece um personagem na série, né? Durante algum tempo já tinha aparecido na série esse personagem, e ele se torna o namorado da Sasha, né? Que hoje é uma das atiradoras de elite do grupo do Rick. E esse cara, o Bob, ele acaba sendo mordido por um zumbi e sendo sequestrado pelos canibais. O que é diferente da HQ, que nessa parte quem é mordido pelos zumbis é o... Agora esqueci o nome dele, que é o velhinho com touca de cata-ovo. Nossa. Que ficava em cima. Como é que é? Que ficava em cima do trailer. Dale. Na HQ, quem é? O velhinho que cata ovo, é que é chamado cata ovo, pô. Não gostei dessa definição. Melhor definição aqui no GBRcast. E o Dale, ele, na HQ ele é pego, né? E só que o que acontece nisso é o Bob. E aí o Bob, ele desmaia, né? E quando ele acorda, ele tá sem uma perna. E aí ele fala, ele começa a rir, né? E você começa a rir junto com ele, porque você já tá sabendo, né? E aí ele fala, né, que ele já era uma carne contaminada. E os canibais ficam malucos, porque a gente não sabe. Mas de acordo com o que a gente pensa, logicamente eles iriam virar zumbis também. Por causa da carne estarem contaminada. E a gente vai vendo o desenvolvimento das coisas, né, do que eles também acabam destruindo a igreja, eles são obrigados a andar. E aí eles têm a igreja destruída, e aí eles têm que caminhar, né? E o único sentido que eles têm ali, né, até que eles descobrem que a luta épica do The Walking Dead, que é a luta do Eugene contra o Abraham, que acaba tendo um grande confronto ali entre os dois, entre aspas, que faz com que eles pensem se realmente vale a pena ir para Washington. Ô Cantomo, se você descobrisse que o seu tal amigo está mentindo, você continuaria indo para Washington ou mudaria de caminho? Nossa, cara, difícil, né? Considerando o apocalipse, assim, faz todos os seus parâmetros mudarem, né? Eu ia pra Washington. Porque seria, na ideia mesmo, seria a coisa lógica a ser feita, né? Porque é a capital do seu país, né? Então, exato. A estratégia que... Teoricamente, eles deveriam ter um plano lá, né? Isso, eles deveriam ter um plano. Exato. Lá, né? E a maneira como o Eugene pensou, porque o Eugene, ele tinha que sobreviver. Ele mesmo fala na série, né? Eu sou um bosta. Sou um bundão que se eu não tivesse inventado algo, eu já teria morrido faz tempo. E ele, enquanto outras pessoas atiram, outras usam faca, ele usou o quê? A única arma que ele tinha, que era a inteligência. E por causa disso que o Abraham e a Rosita mantiveram ele vivo até hoje. Que foi o plano mirabolante dele, de que havia um plano de salvar as pessoas em Washington. E aí eles partem rumo a Washington. E aí eles encontram um tal personagem que vai acabar com todas a possibilidade de perdição, né? O que você tem a dizer sobre o Aaron, Jesse? Primeiro, ele Eu achei muito legal o jeito que ele abordou o pessoal do Rick, que teve uma parte lá que eles foram... Eles estavam tentando matar os zumbis e tudo mais. E o Aaron, nesse meio tempo, ele sempre estava observando o grupo, né? E teve uma parte que ele começou a dar água. E o Rick começou a ficar desconfiado, né? Ambos os lados, um estava desconfiado do outro, né? E ficou nessa coisa até que o Aaron realmente chegou até o Rick e... Né, falou que ele que lá ia ter um lugar seguro e que ele queria estar levando o grupo do Rick, porque de alguma forma ele o grupo do Rick eram pessoas boas, né? E assim eles acabam indo para Alexandria, né? E começa aquela entrevista toda. E teve aquela parte lá, né, que o grupo do Rick fica sendo entrevistado pela... Agora eu esqueci o nome dela. Também acho que eu tô pegando com a licença. É a Diana. Diana, né? É. Isso. Aí tem todo aquele episódio onde eles ficam com a Diana, né? E fica toda aquelas perguntas que o Luke faz também, né? Quantos zumbis você matou? Quantas pessoas? Legal a forma com que ele abordou o grupo do Rick. Porque o grupo do Rick, eles têm um código próprio, né? Pra saber se a pessoa merece estar no grupo deles ou não. Isso. Que é uma parada mais de sobrevivência, de quantos zumbis você já matou, quantas pessoas você já matou. E qual que é a outra pergunta? São essas duas. São duas, né? São duas, quantos zumbis. Que até o Rick... Você matou e quantas pessoas você matou. E eu acho que é uma pergunta... São duas perguntas interessantes, né? Que isso mede a... o quanto zumbis a pessoa matou já mostra se a pessoa é determinada, né? Se ela tá, tá ali pra sobreviver mesmo. Capacidade de sobreviver, né? Isso. E quantas pessoas... tá apta a sobreviver. Isso. E quantas pessoas ela matou já mostra qual é o nível de loucura que essa pessoa já chegou. Entendeu? Porque o The Walking... A gente já chegou, depois da terceira temporada, a gente descobre que em The Walking Dead não são os zumbis que são os vilões, né? Não é igual o Resident Evil, que aparece um mutante de 5 pernas que vai tentar te comer e ele é o vilão, entendeu? Não, The Walking Dead, os vilões são os humanos. Eles são os humanos. Então o Rick sabe que se você já matou alguém, ou é porque foi por necessidade mesmo, ou você chegou numa loucura que você se tornou alguém como governador ou como a própria equipe dele, que não medem mais esforços para manter a continuidade do grupo dele. E eles chegam em Alexandria e é onde tudo parece que o grupo do Rick vai botar tudo, tipo, vai acabar com tudo, sabe? Parece que eles chegaram para botar o, como se diz, né, pé na porta e tapa na cara de todo mundo que tá ali, e eles não querem nem saber. E parece que o Rick vai botar tudo pra ferrar, o Daryl também não tá conseguindo ficar sossegado, tá algo mais inquieto. E isso, cara, isso chegou a me incomodar. Eu me senti como a Michonne se sentiu durante esses episódios. Vocês se sentiram incomodados também na metade da quinta temporada com agir deles assim dentro de Alexandria? Na verdade, eu achei bem diferente, né? Não sei se incomodado é a palavra certa para isso, mas eu senti que era a questão deles tentarem se adaptar ao que era Alexandria, né? Porque, como a gente falou da abordagem que o Rick tem quando ele vai chamar alguém para dele, ou se ele vai ver se alguém merece estar no grupo dele, a abordagem do Aaron é completamente diferente da dele, né? É uma abordagem, eu diria, um pouco mais agradável. Ela é muito mais no... Ok, vamos ser amigos, vem aqui ficar no meu grupo, nós temos água, nós temos comida, a gente tem um lugar, e lá tudo funciona. Eu acho que é um pouco menos a questão da sobrevivência em si, e mais a questão de nós somos humanos e vamos nos juntar para que possamos reconstruir. Eu acho que Alexandria, ela tá toda embasada nisso, na condição de que os humanos juntos podem reconstruir, né? Até o marido da Diana, ele é um arquiteto, pensador. Isso, ele é um arquiteto, ele pensa e ele acredita que pode reconstruir o mundo como ele era a partir de boas ações, etc, etc. Enquanto isso, você tem o grupo do Rick, que não tá nem aí pra nada, porque eles já entenderam que o mundo é completamente diferente daquilo que eles viviam antes. Então, acho que esse choque entre o pessoal que tá de boa lá em Alexandria, inclusive eles não sabem lutar, nem como sobreviver, nem nada, eles nunca saíram de lá, né? E do outro lado você tem o Rick, o grupo do Rick, que é um grupo de sobreviventes que ainda é quase como se fosse aqueles veteranos de guerras, né? Aquele pessoal que volta da guerra e fica meio maluco. É, sente um pouco falta da ação da guerra e etc. O Daryl mesmo fala isso, né? Se a gente ficar aqui assim relaxado, a gente vai ficar molengo, que nem ele. A gente pode morrer. Ficar assim. É uma boa comparação, Tuller, sobre os veteranos de guerra. E o que também me incomodou em Alexandria, e também esse aí, já é algo que eu já concordo um pouco com a ação que o Rick teve, que é sobre o fato de que de todos de Alexandria sabiam que o marido da Jessie batia nela, mas que estava tudo bem porque ele era o médico do local, sabe? Ah, enquanto ele for o médico aqui do local e não matar ninguém, tá tudo bem bater nela. E o Rick chega e fala, não tá tudo bem bater nela, não pode fazer essas coisas. E aí o Rick começa a partir pro outro lado. A gente vem, lógico, a gente vê até, a gente na época teve até algumas comparações com o Sean. E eu fiquei realmente, pensativo, cara, porque a galera tava comparando o Rick com as atitudes do Sean. Que era uma atitude de que ele tava querendo matar o cara pra poder ficar com a mulher do cara. E eu falei, mano, faz sentido, cara. Sabe? E aí começaram a comparar primeiro ele com o Sean e depois começaram a comparar ele com o governador. E era mais ou menos aquilo que o Rick estava se tornando até a Michonne dar uma pancada na cabeça dele, né? E aí ele desmaia e aí a gente acorda junto com ele no último episódio, que é o episódio da quinta temporada. Então, assim, esse final de temporada da quinta temporada, né, ele é bem icônico, porque parece que a série ela vai voltando aos trilhos, porque até aquele momento ele vai mostrando como o grupo do Rick e o grupo da Diana, eles estão tentando se juntar e tentando ver como é que vai ser a vida daqui pra frente. Eles até tentam recomeçar a vida, o Rick vira xerife de novo, e as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, né? Eles vão voltando a ser, digamos assim, seres humanos normais. Até que tem um evento em que um zumbi acaba invadindo dentro lá de Alexandria. Só que o pessoal não sabe porque eles estão se reunindo para ver o que eles vão fazer dali para frente, né? Meio que uma reunião, tipo reunião de condomínio, sabe? Que a Diana faz com todo mundo. O Rick, na noite anterior, ele tentou matar o marido da Jessie. E isso, quando ele tentou matar o marido da Jessie, a Michonne veio e pá, deu uma pancada na cabeça dele. E aí eles estavam reunidos numa reunião de condomínio para saber o que eles iam fazer com o Rick. E aí que o zumbi, e no meio dessa reunião, que o zumbi entra dentro de Alexandria e que Alexandria leva tudo isso que o Tuller tá falando. Aí o Rick acaba tendo uma briga com o zumbi, matando ele, e ele vai ter uma bela briga, tomando suco de zumbi na cara, uma delícia. Fica todo sujo de baba, de sei lá o que é aquilo lá de zumbi. E ele vai levando o zumbi lá pra onde o zumbi morto, né? Pra onde a galera tá fazendo a reunião pra mostrar que eles de fato não estão preparados e que o Rick deveria tomar as rédeas de Alexandria e ensinar pra eles como sobreviver no mundo lá fora, caso aconteça alguma coisa, né? Que até então, a desculpa deles e o que eles falavam lá dentro era que aquelas paredes, aqueles muros lá, tinham cuidado deles até aquele momento, tinham defendido eles, nenhum zumbi tinha entrado, etc. Então, eles estavam de boa, não precisava aprender a atirar, nem lutar, nem nada. Então, o Rick leva lá. Enquanto isso, o Morgan aparece logo no início do episódio, se não me engano, ou no episódio anterior, no finalzinho. Ele é abordado por esses... Por caras que do tem lobo. Os Wolves, que tem os caras que tem um W na testa, cortado, sei lá, que eles são meio loucos, eles são bem loucos. São totalmente. Eles falam que o mundo agora pertence aos zumbis e os seres humanos estão lá como intrusos. Então, eles vão acabar com os seres humanos, vão matar os seres humanos ou transformá-los em zumbis para que o mundo siga, entre aspas, a sua ordem normal. Então, o Morgan é abordado por esses caras. Ele dá um pau neles, com um pedaço de pau lá que ele tem agora, que ele vira um ninja, sei lá o que é aquilo lá. Mas ele bate no cara, prende o cara, etc. E ele vai, ao longo do caminho, enquanto ele vai seguindo o caminho dele, ele vê que o Aaron e o Daryl, que tinham sido capturados, são presos lá por esses wolves. E ele acaba, eles ficam presos no carro, dentro de um carro e um monte de zumbis fora para tentar matar. Eu acho que, se eu não me engano, é essa deixa que eles deixam no episódio anterior. Até que o Aaron meio que fala, ou o Daryl, não sei agora. Ué. Fala, fiquem aí, fica aqui que eu vou sair e você depois corre, né? Tipo, eu vou distraí-los enquanto você pode, uma parada dessa. Aí o Morgan vai e salva eles, etc. Então aí eles voltam lá para Alexandria, o Aaron e o Daryl, mesmo sem conhecer o Morgan, levam ele para dentro de Alexandria e em tudo isso os planetas se alinham e tudo acontece lá naquele momento. O marido da Jess perde a cabeça e ele quer atirar no Rick, só que no fim das contas ele acaba atirando no marido da Diana, que... Desculpa, mas eu esqueci seu nome, cara. Se você estiver escutando aí, você comenta aí embaixo. Mas acaba tirando o marido da Diana e a Diana passa a entender que eles realmente precisam de defesa. Então o Rick acaba tendo uma briga de novo e... Oi? O marido da Diana é Leg. Acho que é isso o nome dele. E acontece todo esse circo, esse negócio... E aí na hora que o Rick atira na cabeça do marido da Jess, que era o único médico, então por isso que ninguém fazia nada com ele, todo mundo era conivente com as coisas, o Morgan vê e fala, Rick, como quem não entende muito bem o que está acontecendo, né? E aí a temporada ela acaba com esse desfecho, ela tem esse desfecho, né? De que o Morgan chegou lá em Alexandria... E o Rick passa a meio que tomar o controle de Alexandria, de meio que treinar as pessoas e etc. Aqui em cima! obrigado. Não! Não! Da sexta temporada, que a gente vê algo totalmente inédito no The Walking Dead, que é algo que foi legal. Eu achei que foi algo muito, muito, muito bem bolado, que não estava na HQ, mas que fez porque normalmente The Walking Dead é movido no primeiro episódio, a esfria no meio da temporada e depois aumenta no final da temporada. E essa temporada a gente teve uma audiência absurda de The Walking Dead pela primeira vez durante os 5 episódios, por causa da condução do exército de zumbi. Quando você chega naquele episódio, que a gente até achou estranho, né? Preto e branco colorido, preto e branco colorido, preto e branco colorido, e fica nessa troca de preto e branco e colorido no episódio que você... Até a galera no Twitter comentava: pô, minha TV tá com defeito, porque toda hora fica preto e branco e colorido, preto e branco e colorido. Aí o pessoal: não, não, é normal, é do episódio mesmo. O fato de Alexandria, o porquê ela nunca foi atacada, porque eles sempre estiveram protegidos, né? Porque foi, de alguma forma, uma muita sorte ter aquela pedreira lá e os zumbis que estavam lá, tudo, estavam presos, né? E daí o Rick vê que é uma sorte, e de alguma forma eles têm que resolver, né, aquela situação, porque poderia acontecer alguma coisa e de repente eles acabarem sendo os zumbis serem soltos em algum evento, alguma coisa que acontecesse lá naquele momento, né? E daí eles começam a condução do exército de zumbis, que é aquele plano mirabolante do Rick, né? Que de certa forma não dá muito certo, né? E acaba fazendo com que os zumbis invadam a Alexandria, né? Quando você pega a parte... Depois, você, no final do episódio, você vê, né, que é um alarme, uma buzina de caminhão que faz com que os zumbis saiam da rota, né, e tudo virou uma bagunça, vira um fuzuê, e a equipe do Rick se divide e tenta colocar a ordem de novo no bando que eles estão levando, né, e cara, é muito zumbi pra dar com pau pra todo lado, sabe? E eu acho que essa foi uma das partes que todo mundo falando que... Ah, foi o Padre Gabriel que... Coitado do Padre Gabriel, tinha nada a ver com o negócio. A galera: não, foi o Padre Gabriel que apertou lá, sei lá, eu não sei nem da onde que ia poder vir esse alarme dentro de Alexandria. É que na verdade é aquele caminhão que o pessoal, os Wolf, estavam... Eles tiveram... Eles derrubar o portão. Conseguiram uma deixa pra eles poderem entrar, né? Pra eles poderem invadir, porque eles têm... É meio que eles têm uma filosofia, uma ideia de que eles são meio que tem que... matar as pessoas e só, tipo, como se fosse uma salvação para as pessoas, né? Você morre e você tá livre, né? E daí eles veem essa oportunidade de invadir, enquanto o Rick e o pessoal que realmente luta, né? Que consegue matar os zumbis, eles estão fora, né? Estão conduzindo o exército de zumbis para fora, para longe de Alexandria, né? Aí acontece isso do caminhão bater e ter aquela buzina lá e chama todos os zumbis. É que, se eu não me engano, quem deixa o portão aberto é o Padre Gabriel. Ele deixa o portão aberto de propósito e... e aí... É, daqui... Isso, aí primeiro, eu... Isso. Quando entra o primeiro zumbi lá naquela parte do... do Rick, né, que tem o primeiro zumbi que entra antes de o Rick matar o Pete lá, o marido da Jessie. Isso. Aí é isso mesmo que acontece. E aí, o Padre Gabriel, se não me engano, o Padre Gabriel deixa o portão aberto de novo pros Wolfs entrarem, se eu não me engano. E aí os Wolfs entram, e aí um outro integrante dos Lobos tenta entrar, porque se ele entra com o caminhão ali no portão, acabou Alexandria. Ia virar outra, como eu posso dizer, outra prisão. Que foi a parte que o tanque de guerra entrou na prisão e levou todas as grades. O caminhão, ele bate bem naquela parte, naquela estrutura onde tem uma igrejinha na parte de fora. Isso, ele fica tipo entre o muro e a igrejinha lá. O filho da Diana consegue acertar um tiro nele. E ele acaba indo em direção ao muro que tem a igreja, né? E mal sabia que aquele caminhão, o estrago que aquele caminhão iria fazer mais pra frente. A gente acaba tendo um encurralamento. Eu nem sei se essa palavra existe, mas que é do Glenn com um dos filhos da Diana. E aí até gerou uma teoria de que ele estava meio que delirando e tudo mais, que é onde esse filho da Diana cai e leva o Glenn junto com ele numa multidão. O Nicholas não é filho da Diana, cara. Ele é sim. Não, o Nicholas não. Ah, não, é verdade. Nossa, que vacilo, meu. O filho dela, o Nicholas, já tinha morrido. Ele é tipo o capataz do outro filho dela que sobreviveu. É, verdade. Não, que morreu. Isso, não, mas tem outro cara que tá na. Que terminou a temporada namorando com a. Namorando não, ficando com a. Rosita. É verdade. Filho mais velho. Ele é um filho da Diana, e esse daí ele é tipo um cara que ele saía junto com o filho da Diana pra poder conseguir suprimentos, essas coisas. É que eles são meio. Eles são muito covardes, né? Isso. Então, por eles eles são covardes, eles deixam as pessoas pra morrer, etc. Isso tudo. Isso é construído ao longo da quinta temporada, a gente não falou, mas o Chris. Que é o... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. O cara que faz Todo Mundo Odeia o Chris. Ele que foi encontrado no hospital e tal, né? Ele foi deixado pra morrer por culpa desse... Do cara... Do capanga desse filho. Do Nicholas, né? Isso. Então, ele é deixado pra morrer lá, etc. E o Glenn vê isso e ele não gosta do Nicholas por conta disso, né? Porque ele sabe que o cara é um escroto, etc. Então, fica um pouco essa rixa entre o Nicholas e o Glenn o resto da quinta temporada e o início da a primeira metade da sexta temporada, né? Tem essa, o Glenn falando que entende ele, vai ajudar ele, etc. Até o Nicholas leva o Glenn pra floresta e tenta matá-lo, e o Glenn sobrevive com dois zumbis em cima dele e tal. E isso já é os roteiristas treinando o nosso coração, mostrando. Que ele vai sofrer. Você vai sofrer. Exatamente. Vai sofrer. Até que chega nessa parte do que eles ficam presos em cima de uma lata de lixo e um monte de zumbis lá em cima dele. O Nicholas, ele acaba se matando, dando um tiro na própria cabeça dele, nisso que ele cai, ele puxa o Glenn junto e os zumbis vão todos pra cima. Parte da temporada acaba aí. Parece show do... Não acaba aí não. Não acaba aí não. Não, a primeira parte da temporada acaba aí não. Não, acaba não. E parece show do Iron Maiden, né? A quantidade de zumbis lá embaixo e eles lá em cima da lata de lixo. Eles estão no palco, né? E aí ele dá um tiro na cabeça E quando ele dá um tiro na cabeça, ele cai junto com o Glenn. E aí eles vão pra debaixo da lixeira. E aí que é a primeira vez que... Eles vão pra debaixo da lixeira, eles caem na frente da lixeira. Eles caem na frente da lixeira, mas o Glenn vai pra debaixo. Mas o Glenn vai pra debaixo da lixeira, né? O Glenn cai embaixo desse cara, o cara fica em cima, e daí o Glenn aproveita e no meio que os zumbis estão comendo o outro cara, ele se coloca debaixo da lixeira. A direção foi tão filha da mãe nessa daí que não mostraram direito o corpo desse, podemos dizer assim, do capanga, que eu esqueci o nome dele, o Nicholas, que ele fica por cima do Glenn, e aí os zumbis vão comendo o Glenn, o Nicholas, e você vai achando que eles estão comendo o Glenn. E você fica, caraca, morreu, sabe, não tem como escapar dali, morreu. Sabe? E muita gente, eu mesmo, foi um deles que ficou pensando, cara, como que esse cara vai sair daí? Porque a horda de zumbis que tava em volta dele era muito grande. Mas, então, a ideia era justamente essa, fazer a gente achar que o Glenn morreu. É, que foi a outra... Por isso que... Que só mostra isso quando volta em fevereiro, quando voltou em fevereiro, né? Não foi isso não. O Glenn já tinha aparecido. O Glenn já tinha aparecido dando um tiro pro alto. O Glenn, ele volta pra salvar a Meg na invasão de zumbis que acontecem por causa do caminhão que bateu na igreja. Então, uma... Na verdade, quando ele tava... ele vê que ele encontra aquela menininha, aquela que eu não lembro o nome dela. Mas então, é a menina que salva ele, gente. Isso. A menina salva ele, isso é depois da metade da temporada. É isso que eu tô falando. É, a menina, ela ajuda ele. A mid-season é quando o Glenn cai junto com o Nicholas. E aí fica a dúvida até fevereiro, é isso? Não, a mid-season... você tá confundindo, Tuller. Que a mid-season é... Não, ele tá certo. É isso, cara. Porque a gente fica um tempo sem saber se o Glenn morreu ou não. Se o Glenn morreu, é. Aí que formam as teorias. Eles cortam nessa parte. Não, a mid-season... Não, eu não concordo com vocês, cara. A mid-season é quando o menino tá pegando na mão da Jessie enquanto os zumbis estão invadindo a Alexandria. É aí que é a mid-season. Claro que é. Não é, cara. Claro que é. Não é. Não, claro. Isso aí aconteceu faz pouco tempo. Claro que é, gente. A mid-season é aí. Tô falando. Eu tenho certeza que é, cara. Você tá errado, cara. Desculpa te falar. Eu até concordaria com você, mas aí seríamos dois errados. Tá, vamos fazer um jabá aqui. Vamos no The Walking Dead Brasil, que eu vou provar que eu tô certo. Vamos colocar aqui episódios... The Walking Dead sexta temporada. Não, foi na volta. Mid-season, The Walking Dead português. Eu acho. Só se teve duas. Não, teve. Ó. Possíveis spoilers da mid-season finale. Logo após as fotos vazadas mostrando o ator Chadwick. Carl Grimes com um curativo no olho direito, indicando destino similar à versão dos quadrinhos do personagem. De acordo com a publicação que destacou várias vezes, isso aqui é só um spoiler da volta da mid-season. Porque eu lembro, gente, que acaba quando o filho da Jessie pega na mão dela e fala, mãe, e aí, bum, acaba o episódio, só volta... Só volta em fevereiro. Entendeu? É isso que eu tô lembrando. E o do Glenn, ele fica até... Olha, o do Glenn fica até o quarto episódio. É verdade. Fica até o quarto episódio. Porque o do Glenn, na verdade, não cortou. Ele continuou, só que tipo fez um outro episódio que não falou dele, né? Isso, ficou tipo, focado em outras coisas, né? Porque o mid-season... Ficaram os dois episódios, né? Não é isso? Isso, ficou uns dois episódios. Dois. Caiu o foi, foi um episódio deles voltando, aí depois foi um contando a história do Morgan e tal. Isso. É. Ah, eu tô certo! Eu falei que eu tava certo. Eu sabia. Eu não tô ficando louco. Porque, não, gente. É sério agora. É porque eu lembro, porque eu odiei essa mid-season. Porque eu ficava, nossa, é agora. Mano, é tanta coisa ao mesmo tempo, porque na volta da mid-season a gente teve a Jessie morrendo, a gente teve aquele filho da dela, cabeçudo, morrendo também, o outro moleque morrendo, e teve a morte da família inteira, e a gente ainda teve o tiro no olho do Cal, que eu achava que seria impossível adaptar isso. Eles adaptaram com uma fidelidade gigantesca na da HQ pra série, cara. Isso, cara, a gente tem que bater palmas pro... Isso foi na volta, né? Isso já foi pela coisa dos episódios que eu tô vendo aqui. Isso foi na volta da mid-season, que que a galera queria que tudo isso que acontecesse na mid-season, né, no, na volta da mid-season, que acontecesse na mid-season, entendeu? Que não aconteceu. Simplesmente eles acabaram na parte que eles saem de casa ultrajados de zumbis. A gente acaba lembrando dos primeiros episódios, né? Que eles tiveram que passar os fluidos corporais dos zumbis pra poder conseguir passar no meio deles, né? É o 74 que o Glenn cai, ou não? Heads Up. 22 de novembro de 2015. Mais um episódio. Que é quando o Daryl, o Abraham e a Sasha encontram com aquele grupo lá do Negan. A mid-season acaba aí. Então, ele cai, ó. Aqui, no, ele cai no... A comunidade se recupera de danos causados pelos ataques dos lobos. Não, aqui ele já... Assim, é. 72, né? 71, here, snow, here. Flashback mostra a vida de Morgan antes de sua busca. Aqui ele ainda não caiu. Com o barulho da buzina, Rick dá ordens a Michonne, Glenn para levarem os voluntários a Alexandria. Glenn decide colocar fogo em uma loja. Glenn e Nicholas acabam encurralados no topo. Eles caem aqui, no 70. No 70... Eles vão empurrando com a barriga até... Até o 74. No 74, isso. Ele já aparece vivo. Olha lá, depois de cair no meio de um bando de zumbis, após o corpo de Nicholas derrubá-lo, Glenn consegue sobreviver se escondendo embaixo da lixeira. Aqui eles mostram... realmente, o Glenn só volta na mid-season, pra dentro da... de Alexandria. Mas, sobre ele viver ou morrer, isso já mostra antes do... Mostra antes. E na mid-season é aquilo lá que eu falei pra vocês, né? Que o episódio acaba com o cabeçudo lá gritando mãe... Mãe! Mãe! Mãe! É, cara, que moleque chato, cara. Odeio aquele garoto. E aí levou... A temporada toda falando... Ah, minha mãe, ah, não sei o que. E a mãe dele lá fazendo a parada dele. E ele agindo como um crianção. Isso mostra realmente como que é... Como as crianças de Alexandria é diferente do... Que a gente... É aquele ódio que a gente sentiu com o Cal no começo da primeira temporada. Que isso, aquela isso. Infantilidade, sabe? Aquele jeito de agir das crianças. E isso foi realmente levado ao pé da letra, né? A gente tem a volta da invasão de zumbis. O Rick tem uma noite de fúria. E ele chama todo mundo, sabe? E aí eles começam a... Eles limpam todos os zumbis, né? Eles limpam a Alexandria de todos os zumbis em uma noite, né? Super, super amigos. Decidem reconstruir ela. E aí decidem reconstruir a Alexandria. E, cara, que eu achei... Cara, outra salva de palmas pros roteiristas, que eu achei fenomenal a sacada de dar uma pulada de tempo. Cara, porque... Uhum. Mas eu virei pro pessoal lá do meu trabalho, que a gente discute The Walking Dead, e falei pra eles assim: olha, eles vão enrolar uns 4 episódios só pela limpeza de Alexandria com zumbis. E aí no próximo episódio, cara, foi uma surpresa pra mim, porque eles pularam um tempo que ninguém sabe quanto, e toda Alexandria já tava limpa dos zumbis. Sim. E até eles já estavam reconstruindo tudo, né? Isso. E no segundo episódio, a gente já tem, cara, um dos melhores episódios. Não entra no meu top 5, mas é um dos melhores episódios, porque a gente teve, não foi aquele humor apelativo, mas foi um dos melhores episódios que quebrou todo o clima de The Walking Dead, que foi a aparição de Jesus. Chega até a ser meio cômico, né? Foi muito bom esse episódio. Foi a aparição de Jesus, né? Que ele meio que... Cara, que vai mostrar, realmente eles adaptaram. O Jesus não é tão magrelo daquele jeito na HQ. Na HQ ele é um pouco mais bombado, um pouco mais forte, mas ele é ligeiro, igual da série. E isso foi muito legal de ver a colocação de Jesus na série. Eu ainda tenho que me acostumar a falar o nome do personagem chamado Jesus. Jesus e The Walking Dead matando pessoas e zumbis. Nossa, vai ser legal isso aí. E conforme a gente vai tendo isso daí, né, que a gente tem a volta, a gente também tem uma das cenas mais chocantes de The Walking Dead, que é quando os salvadores aparecem pela primeira vez na série. Que é o grupo, um grupo de motoqueiros abordam a Sasha, o Daryl e o Abram, e fala pra eles que tudo que eles têm simplesmente pertence ao Negan. E cara, essa é a frase que explodiu a cabeça de todo mundo. Sabe, teremos finalmente o vilão de dos vilões de The Walking Dead na série. E, cara, que maneira de você matar os salvadores se não for com um tiro de bazuca. É porque o Daryl vai ali pra trás do caminhão deles, né? O caminhão que eles estão. Isso. É um caminhão, né? É um caminhãozinho. Isso, vai ali pra trás com eles pra pegar as coisas todas e depois... Você nem vê nada, você só vê a bazuca chegando e os caras explodindo completamente, né, cara? Você fica, uau, que é isso? Mano, eu levei explodindo um susto. Eu levei um susto na hora, cara. Que, tipo, eu tava conversando com a Joyce, eu falei, e nisso o cara tá brincando, né? Se vai matar a Sasha e o Abram ou não. Ah, eu vou matar. Não, eu não vou matar, não. Vou matar só um de vocês. Ah, decidi matar os dois. Quando ele aponta a arma pra frente, bum, explode tudo e você diz, caraca, o que houve, cara? Aí daqui a pouco só aparece o Daryl com a bazuca, cara, e você fica, what? Como assim, what? Mano? Cara, e foi realmente, foi a melhor introdução que a gente poderia ter dos salvadores na série, que foi a primeira, o extermínio do grupo dos salvadores. Na série, né? Como a gente disse também sobre Jesus, a gente também não tem como não falar sobre a comunidade onde Jesus mora, que é a Hilltop, que é onde a gente vai conhecendo que realmente Eugene estava certo em ir para Washington, porque só ali temos 3 comunidades. Que é a comunidade onde que o Rick tá, Hilltop e os Salvadores. Querendo ou não, é uma comunidade, né? Eu não sabia que eles iam enfrentar uma terceira guerra mundial. Mas a questão é que eles já começam a fazer tratados. Né? Eles chegam pra Hilltop e falam, olha, nós temos armas, temos armamentos, temos munição... Vocês não têm nada, mas vocês têm comida. Nós queremos trocar isso. E começamos a voltar a como nós éramos antes. Que é trocar sal por carne, trocar grão de trigo por açúcar. E a gente volta àquilo que a gente era na época medieval, com tiros de rifles, né? E o que, que vocês acham dessa maneira de The Walking Dead mexer com, novamente com o câmbio? Essa brincadeira que eles fazem. Eu acho interessante essa volta. Eu acho interessante eles quererem voltar para o que eram os seres humanos antes, para o que era a sociedade, como a sociedade se comportava antigamente, né? Assim, principalmente quando começaram as grandes navegações e etc. Que aí você começa a fazer esses câmbios, essa troca, sem ser por dinheiro ou por moeda física, trocar itens. Um piloto, olha, eu tenho armas, você tem comida, a gente pode trocar uma coisa pela outra e etc. Eu acho que é interessante você ver, principalmente, a parte dos seres humanos quererem voltar a ser o que eles eram antes. Então, você vê que, ainda que o mundo se tornou o que ele se tornou, você tem gente querendo voltar a ser o que era, ou gente querendo ainda preservar aquela humanidade que você tinha, né? A história do Walking Dead, ela é toda feita com base em voltar ao que era. Os próprios zumbis, eles são uma forma básica dos humanos de ser. O pessoal do Túminos, as situações em que o Walking Dead se depara, são sempre situações extremas em que as pessoas têm que jogar por fora todos os conceitos dela e refazer os novos, ou voltar aos antigos. É voltar naquilo que deu certo, né? E tentar fazer com que aquilo se torne novamente a base da raça humana. É isso que é isso que faz com que o acordo em que o primeiro acordo de Alexandria com Hilltop, que o Rick viu como uma distorção, mas que para eles era um acordo entre aspas justo. Olha eu falando Roberto Justus aqui. E é um acordo, eles achavam que era um acordo justo, mas o Rick achava que não. E aí acaba que eles entram dentro de uma base dos Salvadores, eles novamente destroem uma equipe dos Salvadores, o que leva tudo a uma emboscada de vários membros de Alexandria para o último episódio, que é quando o Dwight, ele embosca tanto o Daryl, a Michonne e o Glenn, e depois ele acaba todo o último episódio, ele acaba levando o grupo do Rick tudo para um lugar só, que, cara, teve uma das melhores atuações de um personagem coadjuvante, que é aquele maluco que eu nunca vou lembrar o nome dele, eu acho que ninguém daqui vai lembrar, cara. Mas que é um maluco que fica anunciando o tempo todo. Cara, que começo de episódio perfeito, cara. O Rick começa com a moral que se você desse um tiro no peito dele, a bala voltava em você, entendeu? No começo do episódio você vê isso. E aí você olha pra conversa, a primeira conversa que o Rick tem com um dos capangas do Negan, e aí o Rick fala pra ele o seguinte: olha, preste bem atenção, porque este pode ser o seu último dia. E aí ele pensa, o Rick, toda vez que ele fala isso pra alguém mais ou menos, sabe, mais ou menos, essa pessoa meio que, sabe, você esperava que essa pessoa ficava meio em choque, mas o Rick não esperava que a pessoa que recebesse essa resposta fosse devolver a mesma resposta pra ele. E aí você fica tipo assim: caraca, o Rick não vai reagir, não vai dar tiro, não vai fazer nada. E ele chega pro Rick e fala pra ele assim: realmente, você já parou pra pensar que hoje pode ser seu último dia aqui na Terra? Cara, aquilo ali, garanto pra você que todas as pessoas que estavam assistindo aquele episódio ficaram em silêncio na hora, porque todo mundo pensou no Glenn, no Glenn mais à frente. E conforme o episódio foi andando, conforme você vai vendo o cerco se fechando de todos os lados E você vendo o cara vai dar merda, e você pensando, cara, vai dar merda. E nisso, o grupo do Rick chega a tomar uma emboscada na floresta, e aonde eles são levados até o Negan. Antes de falar, antes da gente falar um pouco de Negan, gostaria de falar sobre... vou fazer uma pergunta para vocês sobre a suposta morte do Glenn no começo da sexta temporada. Você acha que ela tirou um pouco do brilho da essa brincadeira dos roteiristas? Você acha que tirou um pouco do brilho do Negan no final da sexta temporada? Como assim? Não entendi. É, porque o Glenn já é, chegamos assim, se não me engano, já é a terceira vez que o Glenn é ameaçado de morte. Sim, entendi. Durante todos os episódios, o Glenn foi ameaçado de morte e tudo mais. E quando chegou a vez que seria realmente, poderia ser a vez, que é a vez do Negan brincar um pouquinho com ele, eu vi pela mídia... que não teve esse impacto muito grande quanto teve da primeira parte. Ah, tipo, eu entendi o que você tá falando. Brincar demais ou colocar várias vezes isso, acaba tirando o impacto de quando isso acontece de verdade, né? Isso. Quando você coloca muitas vezes uma coisa, olha, ele vai morrer, hein? Ah, não, tô brincando, ele não morreu. Olha, ele vai morrer, hein? Ah, não morreu. Olha, ele vai morrer, hein? Ah, não morreu. E quando você coloca isso, quando acontece mesmo uma coisa, você tira o impacto que seria muito causado, né? O impacto da perda realmente, ele não é perdido. Ele não é ganhado, né? Você não tem tanto impacto assim. Mas eu acho que isso foi feito por causa do episódio final dessa temporada. Porque você fica na expectativa pra saber se vai ser ele ou não. Sim. Entendi. Então, sim, essa parte eu entendo, tenho expectativa se vai ser ele ou não. Só que o problema é que o que eu perguntei pra vocês é se isso não tirou o foco um pouco do Negan. Não, mas não tanto do Glenn. Porque, tipo assim, a gente sabe que um dos personagens iria morrer. Mas a gente acabou ficando, sabe? A gente ficou com mais medo. Eu vi o pessoal comentando que a galera ficou com mais medo do primeiro cara que falou pro Rick se ele já parou pra pensar que pode ser o último dia dele aqui na Terra do que o próprio Negan, que a galera até brincou que ele parece mais um motoqueiro playboy que anda com uma galerinha, sabe, aquele gordo, o gordinho folgado que estudava com você na escola, que anda com uma porrada de gente, porque tem medo de apanhar dele também. E a galera chegou a comparar ele com isso. E eu não sei se vocês concordam com que isso realmente foi por causa da suposta morte do Glenn ou algo do tipo. Ah, eu discordo, cara, porque eles enrolaram, eles empurraram com a barriga até o fim da temporada, e isso era meio óbvio, a aparição do Negan, né? Que já estava confirmado e etc. Então, já era esperado eles empurrarem isso com a barriga. Mas eu acho que não tirou impacto, não. Porque eu gostei muito do Jeffrey Dean Morgan, que é o nome do ator. Gostei muito dele como Negan. Como ele está caracterizado, ele está muito igual aos quadrinhos, muito fiel aos quadrinhos. Coisa diferente do Governador, por exemplo, que não tem nada a ver. Eu particularmente gostei demais, assim, sabe? Porque eu senti o medo enquanto ele falava. Eu senti a agonia das pessoas que estavam lá presas, sabe? Eu senti isso tudo, e isso tudo é mérito do ator, enquanto ele se apresenta. Se de primeira eu não tivesse sentido essa agonia ou esse medo, essa angústia que eu sentia há muito tempo... quando assistia mais no início do Walking Dead, né, que depois foi se perdendo e virou mais uma questão de ação, eu acho que o impacto realmente não seria tão grande. Mas eu gostei muito da atuação do Dean Morgan, do Jeffrey Dean Morgan, e acho que tem tudo aí pra dar certo, sabe? Eu não vejo como negativa, não, nem como uma forma de tirar o impacto, etc. Eu particularmente gostei muito. Eu acho que você, isso que você falou realmente é visto na cara do ator que faz o Rick. Que, cara, se ele não ganhar o Globo de Ouro por causa desse episódio, cara, que atuação. Não só dele, né, mas a atuação dele, da Maggie também, que tá irreconhecível. Cara, eu fiquei pensando, mano, ela emagreceu uns, sei lá, 10 quilos pra fazer esse episódio. Você vê a fisionomia dela, sabe, a batida, você parece outra personagem. Mas até, parece até, você coloca ela no começo da sexta pra ela, no final da sexta, ali, cara, o que que essa atriz não passou, cara, pra chegar até aquela parte. E aí você vê, e aí de repente você vê todos ali ajoelhados perante o Negan, e a gente tem a introdução de um dos personagens que na sétima temporada vai ser o mais querido, um dos mais queridos da galera, que vai ser a Lucelle, que é o taco de beisebol do Negan, né? A Lucelle, ela fez a estreia dela na HQ, na série com estilo. E eu queria perguntar pra vocês, já que estamos aqui falando dela, quem vocês acham que ela levou pro saco? Tuller? Bom, levando em consideração que o Negan não mata nem crianças, né, jovens, nem mulheres, nem pessoas feridas, eu acredito, as nossas opções ficam entre Abraham, Glenn e Aaron. Eu tô apostando muito no Glenn. Eu acredito que seja o Glenn mesmo, porque a gente precisa do drama, a gente precisa de sentir medo pelo personagem que nem a gente sentia antes. Então, ter uma morte assim, tão significativa para a série, eu acho que vai dar um gás, um boost assim, na série, muito maior do que, por exemplo, se o Aaron morrer. Porque a gente não tem uma ligação direta assim, com o Aaron. A gente tem uma ligação com o Glenn. A gente sabe que ele viveu, o que ele passou, e a gente acompanhou ele desde o início, etc. Então, eu acho que se os roteiristas forem meio... se bem que eu não sei também, né? Mas o andamento, etc. Mas a gente precisa sentir de que o grupo principal não é invencível. Então, acho que pra você ter essa sensação de perda maior, eu acredito que o Glenn seria a minha aposta, assim, pra fazer eu sentir essa perda, sabe? Eu, com certeza, vou ficar triste com isso. Cantomo? Glenn. O Glenn, com certeza. Inclusive, tem um áudio, se você conseguir depois colocar na coisa, em que o pessoal, eles colocaram, são várias teorias, dizendo que o Negan pode ter matado de acordo com a posição dele e a arma que ele tá apontando. E tem um esse desses vídeos que mostra... Você sabe disso? Não é? Esse áudio é fake. É fake. Já, ele já... O Kirkland mentiu. É. A Meg grita, isso aqui é aquele... Eles aumentam o volume no final, né? É porque eles não gravaram o próximo episódio ainda. Entendeu? Nem eles sabem quem foi. Eles não sabem quem matou, entendeu? Entendi. Mas eu acho que foi o Glenn, mesmo assim. Mesmo com... Então tem todas as mesmas teorias também da onde que a arma tá apontando. Esse pessoal inverte tudo. Tem uns que acredito que é a... Esqueci o nome da outra lá. E os outros falam que é o Glenn. Mas eu vou pelo Glenn. Acho que ele vai dar esse tom que o Toler falou aí. Jesse? Então, eu tô com os dois, né? Porque eu acho que realmente o Glenn, ele provavelmente é ele que morreu nessa... Né, agora, né? Nessa próxima temporada, ele que não vai fazer mais parte do elenco. Mas... Eu acho que também pelo fato dele ser... A morte dele vai ser bem significativa pro grupo, né? Vai fazer com que o grupo acabe crescendo, e tanto a Meg como também os outros, né? Porque o Glenn é o único que tem vamos dizer, todo mundo gosta mais do Glenn do que dos outros personagens. E eu acho que também é o fato de os diretores também ter feito todas essas reviravoltas com Glenn morre, não morre, Glenn morre, não morre. Então eu acho que todo mundo vai achar, ah não, ele não vai morrer, mas daí agora vai ser tipo como se fosse um baque, né? Vai ser uma coisa que vai ser tipo uma surpresa pra todo mundo. Eu acho que provavelmente ele que morreu nessa pelo Negan, né? Mas também o Abram pode ser um bom concorrente pra ter morrido também. Mas eu acredito mais que seja o Glenn. Eu, como fã, gostaria muito que fosse o Glenn. Eu, como fã, gostaria muito que fosse o Glenn. Mas eu acho que a AMC e o Soutorista não tem culhões pra fazer isso. É, pra matar o Glenn. Então eu vou com o Abram. É, na ordem do Duny Tuny T, quem morre é o Abram. Se você pega o Duny Tuny T, mesmo que eles baguncem lá, na ordem que vai e volta, quando volta no Abram. E ele acaba... Você acaba pensando... Eu realmente gostaria que fosse o Glenn, mas o foco no Abram no último episódio foi muito grande. Foi muito grande, e The Walking Dead tem essa fama de focar em personagens quando eles vão morrer. E isso foi com a Beth, isso foi com o Herschel, isso foi com o Sean, isso foi com todos os episódios que todos os personagens que morreram. Eles acabaram focando um pouco mais. E com o Abram foi assim também. Você viu que ele já mudou a cabeça dele, dizendo que ele já queria ter um filho e tudo mais com a Sasha. E durante o episódio você vai vendo esse tipo de conversa com a Sasha durante a sexta temporada. Você vai ver o amadurecimento do Abram também, largando aquele cara rabugento para se tornar mais uma pessoa tipo mais sensato, igual o Rick. Então eu vejo que realmente é o Abram. Mesmo o meu coração de fã querendo ser o Glenn, porque na HQ a Maggie ela tem um crescimento exponencial, sabe? Tipo, depois que o Glenn morre, a Maggie ela tem um crescimento estrondoso. E eu acho muito legal essa parte de que a Maggie ela tem um crescimento muito grande. Mas eu acho que na HQ, na série, eles não vão ter coragem de fazer isso. É, por causa realmente das brincadeiras mesmo que eles fizeram durante toda a quinta e a sexta temporada. De que mata ou não mata o Glenn, mata ou não mata o Glenn. E eu acho que vai acabar sendo uma surpresa. Não vai ser alguém que vai nos afetar tanto, né? O Abram é alguém querido, mas não é tipo um Daryl ou um Glenn. E o Tuller, e essa parte que você falou que o Negan não mata crianças, não mata mulheres, não mata negro nem asiático, que ele fala, né? Porque por causa de preconceito, né? Isso ele fala na HQ realmente, mas na série ele não fala isso. Então qualquer um ali que tá ajoelhado no grupo pode morrer. E mesmo a Meg que está grávida, até mesmo o Daryl que está machucado. Então na série ele não fala isso. Então é uma das possibilidades que eu vejo do Abram morrer. Acho que os únicos que a gente tem certeza que não morre é o Rick e o Carl, né? Porque o Negan, ele acaba ele fala que se alguém gritar, ele vai arrancar o outro olho do garoto e dá pro pai comer, né? Vai pro comer. É o único que você tem certeza que não morre. Os únicos. E o Rick, ele falou que quer que trabalhe pra ele, né? Isso. Então, você é o líder do grupo, quero que você trabalhe pra mim. É, e a gente sabe que os únicos que não estão mortos, que não é pra estar morto, é o Rick e o Cal. É isso, pessoal. Esse foi o nosso cast sobre as 6 temporadas de The Walking Dead. Provavelmente a gente deixou alguma coisa fora, alguma parte favorita que você deve... Porque, cara, são 6 temporadas, são 6 anos acompanhando The Walking Dead. Eu acompanho The Walking Dead desde 2010, eu acompanho fielmente as temporadas. Algumas foram meio arrastadas, né? Tipo, acompanhava só quando acabava os episódios para poder assistir tudo de uma vez, porque para não assistir semana a semana. Mas a gente tá aqui na sexta temporada e estamos ansiosos para que outubro chegue logo para a gente saber quem morreu. Até lá, a gente vai ter muitas gravações de podcast. E com isso a gente tem pessoas novas chegando, né? A Jessie é uma que acaba de chegar o GBR Cast. E nós também temos o Tuller. Tuller, fala um pouco mais sobre a sua participação lá no Graça Cast, um dos maiores podcasts gospel do Brasil. Olha só que isso, maior de podcast. Isso, longe de mim. Mas, Silas, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu amo The Walking Dead, eu gosto muito mesmo da série. É uma das que eu acompanho regularmente, sim. E muito obrigado por ter me chamado para participar. E, como o Silas falou, vocês podem me encontrar lá no achandograça.com.br. Eu, atualmente, faço tudo lá no Graça Pop, que sai todo dia 28 do mês. Então a gente fala de cultura pop e de outros assuntos também. Já chamaram lá de Graça Nerd, porque a gente só fala de coisas nerd. Mas é o Graça Pop, todo dia 28 tá lá. Além de lá no Achando Graça, eu também tô lá no Barquinho. Tô fazendo o podcast Los Nachos, sim, que a gente fala de absolutamente qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa mesmo. Então, é meio GBR Cast, então, né? É meio GBR Cast. Você tá em casa, cara. Eu tô em casa. Tô lá no Barquinho também. E eu também tenho um canal no YouTube. Você pode acessar lá, youtube.com/TullerTV. Então, tem bastante coisa lá pra você assistir. Ou não tanto bastante coisa assim, mas tem coisas lá que eu estou produzindo. Você pode me encontrar nas redes sociais, todas elas são Gabriel Tuller com 2 L's, a gente me adiciona lá, me segue e a gente consegue bater um papo legal. Eu só queria dizer uma coisa para vocês, que é que este podcast agora pertence ao Negan. Tá difícil, né? Eu tive uma ideia. Dune. Chalamet, Mingue, um sorvete, colore, eu vou ter que escolher. Minha mãe mandou escolher este daqui. Mas como sou teimoso, vou escolher este. Daqui. Se alguém se mexer, se alguém falar alguma coisa, arranquem o outro olho do garoto, enfim, na boca do pai dele. E aí vamos começar. Podem respirar. Podem piscar. Podem chorar. Nossa, vocês todos vão fazer isso. Olha só, isso! Aguentando firme!